Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambis. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Eu digo pra todo mundo. Começou a edição do nosso Estádio 97 pela Energia 97, senhoras e senhores. Tudo isso em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, não extra, você faz economia de verdade. E McDonald's, todo de um clássico, por apenas R$8, senhores. Está começando a edição do nosso Estádio 97. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Eu sou aí, Dudu. Fala, Dudu. Beleza, tranquilo? E aí? Em homenagem ao ano passado, né, Domênico? Soltamos uma abertura do Aguinaldo porque as pessoas gostam aí. É, foi uma homenagem. Pois, porque hoje é dia. Homenagem. Hoje é dia de quê? Não, peraí. Hoje é dia 26. Hoje é dia 26. Homenagem a Troá, você fez agora? 26, né? É, o dia 26. E é, pra quem não sabe, hoje faz 1 mês e 3 dias do aniversário do Aguinaldo Timóteo. Por isso é sua homenagem. Mas hoje é um dia especial que é aniversário. Desculpa, aniversário do Luquinhas, filho do Bar. Ah, é, Luquinhas. Que já é Lucão, né? Quantos anos já, Basílio? 25. Já? Caramba, já é pai. Porra, 25, e... mano. Daqui a pouco o Bar é bisavô. Pensa que é o quê? Nós estamos ficando velho? Tem vovô, né, Dudu? Porra, velho. Só de brincadeira. Fala aí, seu Bento. Fala, mano. Hoje é dia do goleiro também, né? Dia do goleiro? Dia do goleiro. Parabéns aí pro Bruno. Aliás, tá comemorando bem, né? Aliás, né, mano? Tá voltando, né? Casa caiu, hein? Tá voltando pra cá. Mas sabe, Dudu? Mas tá voltando? Tá voltando porque é o seguinte. Tá. Pra pontos corridos, ele até serve, mas quando chega no mata-mata, ele se enrola um pouco. Se enrola, né? Um pouquinho, entendi. Com certeza ele gosta de morte súbita também, tá ok? Tá gostando. Ô, Bota, fica quietinho hoje. Ainda bem que saiu, me deu uma ziquezira ontem, ô, Dodô. Você é louco, mano. Ô, Mota. Usar o Mota dá azar, viu, meu? Eu queria dar uma dica pra você. Vai brincar de baleia azul, já brincou? Duvido você chegar até o final. Não, vocês não podem fazer isso com Motinha. Lá tem uma tarefa assim. É. Incha de porrada um idiota. Soletre, incha! A palavra é incha, não é incha. Já começa com tudo, hein? Qual Motinha é sob pressão, velho. Agressividade. Motinha sob pressão e não funciona. Vai, eu sem beleza. Tem pressão também não, hein? Oh, essa chuveira tá boa pra bater a virilha hoje. Ale, se fecha. Eu tô com. É o seguinte, Domênico. Eu tô com. Fiz pra Uruguai já, tô com um jato esperando ali. Você quer o jatinho? Campo agora? De Marte. Só campo vai, de é? Marte. Só vai, ó. Campo só de vai. Marte. Ô, Domênico, você quer um jato? Ah, deitou. Eu vou dar na tua mãe. Não, aí não, ô juiz. Ô louco, mas aí é legal, hein? Tem juiz. Agora, Libertadores. Quem? Libertadores, né? Mas agora você foi meio Cueva contra o Fagner, velho. Eu quero que se dane. Mas agora você foi meio Cueva contra o Fagner. Pergunta pertinente, Domênico. Mas não vou ser expulso nem, né? Viu, a mãe do Aguinaldinho ou não? Oi. Mas sempre é. Ah, entendi. Sempre a mãe. Minha mãe é Angela Barreira. Quem comecei seria? Com ela. Quem eu não seria? Sei o que você sabe. Quem poderia até ser? Até porque a mãe do Rudy tem dono, hein? É, mãe do Rudy. Eu comecei com Angela Barreira, fui torneiro mecânico, sabia disso? Que aí é coisa do... Ô, Domênica. Do Ale aí, o Ale que pode ser minha, não posso pode mexer. Ser mãe, só não pode ser minha mãe. Ô, Domênica. Domênico é tua mãe. Eu comecei com a Angela Barreira. Depois do mundo. Tá, ô, trouxa. Ah, não. Boa, Dudu. Tá bravo, hein? Fácil. Ai, só Santos, tá bravo. Santos. Quarta-feira. Sexta-feira você vai pagar um drink pra nós lá, que nós vamos lá tua terra, hein? Pode ir lá, convidado nosso lá. Vamos estar lá no Brunão lá. Quem for no jogo lá, Santo André e Ituano, no intervalo, eu, Areia e o Mano, o bicho pega. Vai estar lá, nossa, quero nem ver. Boa. Manda aí, seu Bento. Vamos aí. Imagina esses caras reunidos lá, o que vai acontecer. Pelo amor. Agora tá falando do Santos, dá licença. Já falei pra ir sem mulher, hein? Já dei o recado. O negócio é o seguinte. É mesmo? Você garante, seu Bento? Garanto. Vai, manchete do Santos aí. Vai. Pô, não vai falar assim. Pé, você não vai querer acelerar aqui, não. Tá? Só baixa a tua bola aí. Na segurada aí. Na segurada aí, ô trouxa. Segura aqui, ó. Vai lá encontrar com a vovó. Fala, seu Bento. Daqui a pouquinho. Muito obrigado, Domênico. Daqui a pouco é o pai, né? Recebe o pai lá, o pai Sandu, na Vila Belmiro. O pai invicto, né, seu Bento? Exatamente, 19h30. Sim. É, eu passei a escalação ontem, Alê. Vamos passar de novo hoje. O RG tá aí hoje. Né? Ontem tava só esse becil aí. Mas vamos aqui, ó. Esse prego. Você tá se perdendo, rapaz. Vamos cuidado. Lá. Vai lá, seu Bento. Vanderlei! Bom. Vitor Ferraz. Bom. Lucas Veríssimo. Bom. É verdade que ele é filho daquela atriz boa lá? Não. Lúcia Veríssimo. Não. David Braz. Segue o jogo. E aqui vem a novidade, né? Matheus Ribeiro. Sim, tomara. Ele é destro, mas joga com as duas. É, quando não é bom, ele muda o assunto aí, já percebeu, né? Vai. Toma. Renato. Bom. Thiago Baia. Bom. Lucas Lima. Bom. Vitor Bueno. Bom. Bruno Henrique. Bom. E Ricardo Oliveira. Bom. É isso. Onde aí. É o jogo? Lauca? Não, Vila Belmiro, 19h30. Mas esse é aquele jogo armadilha, né, Dudu? O que é jogo armadilha? Jogo armadilha é aquele que, se o Santos não faz prevalecer mando de casa, o favoritismo, entendi. Né, toda a história, aí vem tudo aquilo, empata ou perde um jogo desse. Aí o grupo tá rachado. Só uma coisa, Júlio, peraí. Não, perdão. Eu acho que você vai entender. Ô, rapaz. Tu não entendeu, isso aí é o hino de São Paulo, isso aí não é o hino do Santos. Rapaz, não. Entendeu? Rapaz, ou você não. Põe o negócio certo. Rapaz, não. Desculpa, velho. Rapaz, não. Não, é evidente, isso aí é molecagem dele. O senhor tenha modos pra falar comigo, tá? Foi bem, tá mais perdido que azeitona na boca de banguela. Mas ninguém percebeu, só ele. Foi bem, Azedão. Só ninguém aqui percebeu. Eu tava prestando atenção no RG. E eu tava conversando. E eu tava percebendo também, eu tava prestando atenção no RG. Mas foi bem, Azedão. Não olha pra mim, quem é o maestro aí que tá aí, ó, com as coisas. Azedão foi bem. Mas eu penso assim, Ale, que esse é aquele jogo sacana, né? Você tem que ganhar. E passar no Multishow depois da meia-noite. Porque senão explode, né, cara? E o Santos, principalmente porque não tem desculpa, né? O time tá aí descansando, já encheu o saco de descansar. Quer dizer, não aguenta mais descansar. Sem desculpa, né? Ué, não tem mais desculpa. Então tem que entrar, jogar, ganhar, convencer. Não só ganhar, né? Fazer igual o Barça tá fazendo aí. Pega esses times aí, tem que passar o trator, né? Não tem jeito. Então é o que a gente espera hoje. E é isso aí, cara. Não tem desculpa. Tomara que o garoto aí se dê bem. Garoto! Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro, né, lateral direito, vai lá para a esquerda. Eu penso que seja muito melhor fazer isso do que pegar jogador atacante, ficar fazendo essas improvisações aí que... No fim, acaba, de repente, até comprometendo. Apesar que, contra o Paysandu também, se fizesse isso, acho que não teria nada de mais de especial. Então, vambora, ganhar bem, convencer e... Pra cima deles, peixe. Aí, só um recado aí, mano, antes de terminar. Ô, Brau, você vai descer, Brau? Aí, quando você começa a falar, tem gente que se peida todo, hein? Já tô na descendente aí, já. Hein, Brau? Indo lá pra Santos. Vai pra lá? Peraí. Mas... Leva a capinha de chuva, hein? Você não tava indo muito em jogo, você falou? Não, agora eu vou. Eu parei num carro de entulho já, peguei várias pedras, mano. Não pode jogar pedra, não. Aí, Lucas Lima, se liga aí, mano. Ou é três gols, é pedra na boca. Não, mano. Pode jogar pedra, não. Não pode não, mano. Como não pode, mano? O cara não tá jogando Brau. Nada, mano. Não. Firmeza? Ô, Brau, você pode mandar um abraço pra um grande amigo meu? Aí, qual o nome? O Fred, lá dos Impedidos. Alô, tá? Fred. Ei, o Fred? Aí, tô te ligando aí, Fred. Entende aí, mano. Vamos conversar um papo rapidinho aí, mano. Valeu. É nóis. Deu uma apavorada. É isso aí, seu Bento. É isso aí. Bora. Próximo. Vamos, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó, seu Bento. Talento hoje, Domênico. Tá meio desanimado. Já vi velório. Quem? Mais alegre, hein? Quem tá desanimado? O Domênico tá com medo. Vamos ao Palmeiras. Vai tomar uma lá hoje. Vamos nós. Cala a boca aí, ó. Ânimo, cala a boca, cara. Agora vamos falar do campeão. Minha vida é você. Fala do Verdão. Feia é coisa onde? Onde tem feia? Eu tomei um bochicho lá. Tem feia nada. Deitou em você, Domingo. Deitado em você, Dudu. Não dá uns bochichos lá. A minhoca cega, macarronada é suruba. Tem nada de feio. Fala pra nós aí, seu Bento. Fala do Parmeira. É, hoje, antes do jogo, hoje o Marcelo Matos pronunciou. Soletre Marcelo Matos. Alexandre Matos. Alexandre Matos. Marcelo Matos é o jogador, mano. Eu então. tá vendo? O Marcelo usou, hein, mano? Marcelo Mota jogou no Corinthians. Deu uma botada agora, hein? Né, mano? Jogou o Mota tá com vergonha do seu lado. Jogou no Botafogo. Que brisa, hein, velho? São Caetano. Não, e o pior é que ele olhando assim, tipo. Cara de paisagem, assim, tipo. É, mas eu errei. Ô, mano, eu não sou disso. Ô, mano, Santo Daime, velho. É que eu tô falando com a minha amiga aqui, a Alexandra. Ô, mano, deveria ser proibido antes do programa. Mano, bagulho, os caras tá na brisa, RG, ó. Só um detalhe. Olhinho pequeno. Seu Bento foi tão mal que até o Mota ficou envergonhado. Motor bonito. Eu nem vou falar, mas eu tava com o Marcelo D2 agora, mano. Dodô, você como comandante da mesa, antes não pode, pô. Ah, eu confundi, é Marcelo Matos com Marcelo D2. É. Viu, mas... Mano, que treta, hein. Fala aí, seu Bento. Falou, amigo. O programa hoje começou no modo Mota, né? Que é modo Mota? É esse aí que nós estamos agora. Cara, mas o programa é sucesso. Vocês estão denegrindo a imagem do Mota. Se fosse pra falar sério, a gente não tava aqui, velho. Não é legal. Fala sério, não é legal, mano. Não é legal, verdade. Tá? É que ele tá com medo, vou falar. Você vai falar. Fala, Motinha. Eu vou falar. Pode falar, Motinha. Porque ele tá com medo, porque a gente foi no cinema junto ontem. Quem? Opa! Epa! E aí, você tá atacando. Sabe aquela história? Quem ataca pra. Só um minuto. Sabe? Só um minuto. Tá falando sério? É isso, né? Olha, que isso? E aí, ele ficou tão desorientado que ele perdeu o número da senha do celular dele. Ele não sabe. Por isso que ele falou que perdeu. Olha, que isso? O barro com uma praga aí, meu telefone novo durou de domingo até ontem. O dedo podre, a memória podre. Será que tá no chão do cinema? Sabe o que eu vou fazer, Dodô? Eu vou pedir. Agora, quando precisar mandar uma mensagem pra alguém, mandar aqueles pequenos anões do Papagaio Vintém entregar um correio elegante. Entendi. Porque é uma forma que eu não. Aí é só com fumaça. É, você falou que fez um bolão quanto tempo. Você e tecnologia não combinam. Isso é verdade, isso é verdade. Nossa, eu vou te dar uma fogueira e um tapete. Agora, exatamente. Eu fui ontem na pré-estreia. Você fazia sinal de fumaça. Na tapete eu acho muito evoluído. Do Guardiões. Bananeira. Fui eu, a dona Encrenca. Ele, a Zaya. Uhul! A Maluzinha e a minha enteada, a Laís. Falante, a Laís. E aí o que acontece? O Mota foi, coitado, sozinho. Aí eu vi que ele tava sozinho ali, não tinha ninguém pra acompanhar. Comprei certo. O quê? Um boneco inflável. Entendi. O boneco inflável se furou. Falou, eu não quero passar por não isso. É possível. Não. O mais engraçado é que eu fui no banheiro, quem foi no comigo? Sou elétrico, quem foi no comigo? Mas ô seu Bento, fala do Verdão, fala do Verdão. Então, ele aí foi comigo, velho. Fala de novo aqui, o Matos, hoje pra não falar o primeiro nome, amenizou a briga aí. O Mitos. É, e falou que tá, lá tem comando, aquela coisa toda, que lá não tem essa de panela, não tem grupo rachado não. E vamos pro pau. É. Vamos então. Bom, né? Tá tudo bem, vocês viram aí o que o Felipe Melo fez? O Palmeiras pode ter um esquema diferente de jogo. Então, aqui a escalação que tem aqui, Dodô, não vem, é essa parece que fala gente... do jogo, viu, Lolo? Tá boa. Não, mas é verdade. Não deixa eles botar olhou, não. A pilha, não. Não, mas pode falar o que quiser, não tem problema nenhum. Ale, pode falar, Lisa. A véia tentando encobrir a crise. 5-2, né? Não tem crise. Não tem. Vou ver se a escalação... Isso é normal, o Ale já treinou algumas agremiações, é normal um jogador chamar a atenção do outro, principalmente um jogador do nível... Do Felipe Melo, claro, que é um cara já respeitado, é um cara que vem da Europa, é um xerifão. Então, geralmente, mal xerifão ele chama. Maldodô, na mas boa. No Palmeiras, as coisas elas criam proporções maiores. Eu vou te falar o porquê. Sabe por que não foi normal? Porque ontem o treino era fechado para a imprensa. Era fechado. Liberaram o acesso da imprensa no treinamento do Palmeiras apenas por 10 minutos. Naqueles 10 anos que aconteceu aqui. O Felipe Melo, tá na cara que ele mandou o recado, velho. Tá na cara que ele mandou o recado. Ele usou aqueles 10 minutos que a imprensa tava lá, ele deu o recado. Quem quiser filmar, sim, não, filma. Mas quem quiser ouvir, que ouça. Porque tem recado coisa, dado, né? Tá na cara. Mas se ganhar hoje, ninguém nem vai falar disso. Véio, isso é fato também. Não, sim, mas é... A vitória envolve qualquer coisa. É só um jogador lá, que não, parece então, que os caras estão tendo uns ânimos mais acirrados. Eu gosto sempre de trazer pra onde? Pro meu reality. Pra minha realidade. Você como treinador de universidade. Não, eu vou falar até daqui do estádio. Eu tenho a honra de participar já há 18 anos. O que acontece? Quantos anos, Alê? 18. 18. Aí o que acontece? Ah. A gente tem um ambiente bom aqui, tem um ambiente maravilhoso. Agora, eu gosto de todo mundo, tem o Rude Landucci. Entendeu? Ah, entendi. Então o ambiente é muito bom. Ah. Mas tem um Rude, tem um Mota que dão o quê? Uma quebrada. Mas para o Rude com o Mota, você tá de brincadeira, tá ok? Mas o que acontece? O ambiente no todo é muito bom. Certo. Agora, não é, no teu trabalho, você que tá ouvindo a gente agora, no teu trabalho, você não gosta de todo mundo. Mas não, você não tem bom. É, você vai ter mais afinidade com algumas pessoas, claro. Com outras não. Ah, e tem os mala, né? Tem os mala, tipo Alê. Os caras que se acham e tal. Isso. E chega, aí chega no elenco agora e já acha que, pô, eu sou um cara, entendeu? Olha, o monte do recado também. Tem os mala, né? Então o jogo é da TV, né? Mas qual que é o jogo da TV, né? Eu acho que, não, o Palmeiras parece. Caraca. Parece, né, seu Bento? Tem a deitada na bola. Que você, calma. Essa escalação, meu. Calma. Ah, vamos, escalação. Tá falando provável escalação. Olha, você tá mais verdade. Ele tá nervoso hoje. Peraí, peraí, deixa eu me defender. Calma. Fica à vontade. Calma, obrigado. Peraí, limpa o rosto primeiro que você tomar uma jorrada. Não, eu tomei, mas eu vou dizer. Parecendo a Palmirinho 9. Parece que você errou os 9 e ficou com vergonha no ar, que já bateu na volta. Ó, agora a véia, Devolve rapidinho. O Rodrigo Caio aqui, revidou. A avó revidou. O doutor tava dizendo da Tati, que interromperam, eu quis ajudar ele. Vovó, obrigado. Mas as pessoas não prestam atenção em mim. Abriu a porta. Empurrou seu bolo. Vamos lá. Eu tenho um amigo, hein? Pra avó. Ó, é o seguinte, eu não queria falar mas nada. Mas a avó tá do nosso lado, seu Bento. Vou falar um negócio. A avó aqui. É nós aqui. Eu não queria falar nada, mas não. Eu fui atacado. Mas senti um clima aí. A avó é nós. Você morreu pra mim, vó. Ah! Não, essa frase. Só falta muito. Você morreu pra mim, eu já ouvi isso aí em algum lugar. Não sei aonde eu ouvi. Amigo, não brinca com isso. Vó, fala pra ele. Viu? Eu vou te dar uma chance se você pedir perdão. Fala. Fala, que você vai dar uma chance pra ele se ele pedir desculpa pra você. Desculpa, vó, te amo. Ah, tá vendo? Já pedi desculpa. Você é tonto, mas eu vou pedir desculpa, viu? Dodô não pode usar relógio, ele tá sem comando hoje. Hoje eu tô. Vamos lá, olha. Vamos lá, seu Bento. A escalação que tá aparecendo por aí... É uma escalação estranha, hein? Diferente do que a gente tá acostumado. Não é que é estranho, diferente, né, seu Bento? Três zagueirão? É estranho, sim. Você acha estranho? Vamos lá. Vamos lá, o Fernando Praz. Certo. Aí vem três zagueirão lá. Três zagueiros. Três zagueirão. O Edu Dracena e o Felipe Melo, meio de... Ali de... Meio que terceiro zagueiro. Dracena. Mina e o Felipe Melo. E o Mina que tá com dois cartões, hein? Mas não é o... Não, aqui eu vi esse aqui. Eu vi uma que tava lá o... E contra a ponte... Não, eu vi uma que tá o Dracena e Vitor Hugo e Mina. Então, a gente precisa ver o que o Eduardo Batista, o estrategista, vai fazer. Aqui eu tenho essa também. Né, mano? Tá o Dracena, Vitor Hugo e Mina. O Felipe Melo um pouco mais avançado e o Tietchan fora do time. Exatamente, e o Tietchan fora do time. Porque você tem aí três jogadores... Por que ele vai fazer essa escalação? Ele falou até o porquê que poderia entrar com essa escalação, hein? Porque o forte da jogada do time do Peñarol é a bola aérea. Então, se você tem três caras altos lá, é mais fácil então, de você... Então vamos lá, vamos nessa daí, ó. Né? Vamos lá. É o Prazo, se defender, o Dracena, né, mano? O Mino e o Vitor Hugo. Aí, ó, três zagueiros. Aí vem o Felipe Melo, Jean e Egídio nas alas, o Guerra na armação, Michel Bastos, Roger Guedes e Borja. É, a escalação que eu tenho é essa daí também. Olha, eu vou dizer pra você, se ele fizer isso, ele mostra ser um cara ousado também, né, Ale? Porque... Ousadura. Você... Não, porque você acaba segurando um pouco a zaga, os três ali, e você abre os alas, né? É, tem uma questão aí do emocional, que eu acho que hoje vai estar muito presente, né? E vai ser mais do que qualquer coisa, né, Ale? E o último jogo que o Palmeiras jogou como visitante na Libertadores, o Palmeiras só não ganhou do Tucumã, porque o Vitor Hugo... Foi expulso. Que tá nessa escalação, perdeu a cabeça e foi expulso. Então... Eu acho que talvez esse seja o principal adversário do Palmeiras hoje. Porque eu não gosto do time do Peñarol, tecnicamente. Agora, que vai ser uma catimba, que vai ser uma provocação monstra, eu não tenho dúvida. Então o Palmeiras tem que ter a cabeça no lugar, se o Vitor Hugo sair jogando principalmente. Porque se jogar bola, e se o juizão lá, o paraguaio, Henrique Cáceres, apitar o jogo direitinho, não pipocar, o Palmeiras passa o trator lá. Agora só um detalhe, hein? Eu só não sei, viu, o Provolone? Por favor, vai lá. Mano, no pique. O lance do Michel Bastos aí. Porque o Michel Bastos, ele vai jogar hoje, talvez, ali aberto pela esquerda. É, fazendo a função aí que muitas vezes o Dudu faz. É, só que eu não sei o Michel Bastos ali atuando por aquele setor, se é o ponto forte dele. Porque ele jogou muitas vezes. Eu acho que joga o Egídio. Na segunda linha, lá na frente. Isso, jogando lá no ataque. É, então, o Michel Bastos, quando ele jogou aberto pela direita, porque aí ele tem como uma das principais características aquele corte pra dentro e bater no gol. Agora, pra jogar o Michel Bastos aí funcionando como se fosse um ala mais avançado ali, não sei até que ponto que é legal, não. Eu colocaria o Keno nesse jogo, cara. Agora, e tem duas, tem. Chegou duas. Ou se não, coloca o Bassos na direita e entre Bassos. Então, é duas informações. Roger Guedes. Duas informações que o Roger Guedes vai jogar, hein? Então. As duas informações que me chegaram, ele joga. O Alexandre Matos. O Alexandre Matos. Não, Marcelo Matos. Ele disse. Sim, eu falei certo e repeti. Roger Guedes, então, essa aqui me passaram. Ele falou hoje na ESPN. Ele falou no. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Pode falar. Ele disse que joga o Guedes, ele mesmo escalou. Não, falaram que escalaria o Guedes. Agora, não importa se vai jogar Guedes, Guerra, Alê, Domênico, Mota. Ah, eu jogava bem, agora não jogo mais. Esquilevaí, né? Boa, você me lembra? Lembra disso, Robertinho? Com certeza. Isso, Robertinho. Não dá risada, hein? Ele está comandando a mesa, puxaram o saco. Ô, só uma coisa. Entendido. Vai jogar no 3, 5, não sei o quê. Agora eu espero que ele tenha treinado essa porra certa pra jogar. Calma, com três zagueiros. Que não adianta botar três. Isso aqui não também... é ele fute. Exatamente. Agora é 4-4-2. Contraponte 3-5-2. Não, eu só espero que tenha treinado. Contraponte. Porque é bem melhor. O Egídio, por exemplo, que é amigo do Alê, ele joga muito melhor assim, viu, Domênio? É, né? Ele não precisa marcar tanto. Ele marca, mas quando ele joga de lateral é pior. Então, é. Vamos ver. Fabiano, mas futebol. Bom, graças a Deus. Futebol tá parecendo ingrediente de culinária de manhã na TV, né? 4-3, 5-2. Daqui a pouco o treinador do Palmeiras vai ser a Palmeirinha. Ele tem razão. Bom, obrigado, seu Bento, mas fica aí que o senhor vai falar ainda aí das duas últimas aí. Não, mal em você. Não, fica aí. Ah, não. Qualquer coisa, eu peço desculpas aí por qualquer coisa. Não, não, imagina. Desculpa pela voz. Segura aí, segura. Não, não foi a voz, não é outra coisa. Fica aí, seu Bento. É o seguinte. É, como falamos aí, porque teve a pré-estreia que o Motinha foi, o Ale foi. Sim, mano, fala de Guardiões, porque olha, deve ter sido espetacular top, o filme. Opa, espetacular, com certeza, espetacular. Hein? Top demais. Top, velho. Top. Show, Motinha. Top. Muito show, muito show. Ah, com certeza, hein, Motinha? Olha só que do cassete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia, rapaziada. Bom, sabe quem são? Eles são os Guardiões da Galáxia, Motinha. É isso mesmo. O Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, cara. É demais, hein? Esse filme tá top, Motinha. Dá pra ver pelo trailer, o Motinha foi ver a pré-estreia demais, ontem, véio. Mas não conta o final, hein? Não, não posso contar. Não conta, não conta nada, tem não spoiler. Conta nada, é isso aí. Nessa quinta-feira, Motinha, já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem. Ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Podemos conferir os comentários sinceros que o Drax irá fazer. E também as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Com certeza os caras vão entrar numa fria, né? Porque pra variar eles vão arrumar confusão. Sempre. Ó, sem contar, Motinha, que a trilha está incrível. É do cassete mesmo, hein? Olha só, dá um grau aí, Domênico. Ó. Espetacular, ó. Show, show. Top demais. Então não percam, galera. Guardiões da Galáxia Volume 2 nessa quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. Eu vou aproveitar aqui, Motinha, vou traçar um paralelo aqui com o Estádio 97. Vamos ver. Já que nós somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia, hein? Ó, o Domênico, por exemplo, é como se fosse o Senhor das Estrelas. Sim. Com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. Verdade. O Sombra é o nosso Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Enquanto o Baby Groot me lembra muito RG, sempre com sábias e poucas palavras. Agora você, Motinha, você me lembra a Gamorra. Eu era mesmo, velho. Onde que eu percebi? Você é a nossa menininha aqui. Você é como se fosse a mulher da galera, mano. Ah, moleque. E já eu, Motinha, me pareço muito com o Drax. Um cara muito forte que fala o que vem na cabeça toda hora. E é igualzinho, mano. Toda hora eu olhava e falava, é humano, velho. Trash, né, velho? É nóis. Eu sou assim mesmo. É todo mundo louco. Por isso mesmo, somos mais que uma equipe. Somos uma família. Guardiões da Galáxia, Volume 2. Nesta quinta-feira... nos cinemas. Boa! Esse é o nosso Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês aqui. O que é hoje, hein? Quarta-feira. Quarta? Ah, meus amigos, quarta-feira. Quarta-feira é dia de Big Mac. Boa. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o Big Mac, meus amigos. É o clássico dos clássicos. Big Mac, o dia que o mano mais gosta, por apenas R$8. Ah, esse é, hein? Você gosta, né, mano? Nossa senhora. E olha, com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? Boa. Tá em conta, hein? Na sexta, é dia que o Sombra mais gosta, é o dia do quarteirão com queijo. E sabadão tem novidade, hein? Sábado é o dia que o Ale mais gosta, o RG também. É o triplo cheeseburger. Oba! Sim, sim. É, meus amigos, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's também, hein? Amanhã é dia de cheddar McMelt. É McDonald's! Boa, Dudu! Ô, seu Bento, e agora, hein, seu Bento? Que foi, Sérgio? Não ouvi. Ah, vai descartar o Traquina. Vai cuidar do seu time lá na Série B, ô trouxa. Vai lá, trouxa. Você tá fazendo o quê, seu trouxa? Vai descartar o Marcelinho, né? Fala assim, vai lá. Eu gosto de tomar uma madeirada. Você que gosta de ficar olhando a jeba dos outros. Como assim? Você também gosta. Isso você não pode falar do cara. Não, é, mas verdade. Eu não finjo. Não, essa aí, Bambi, é Marvaleu. Esse aí só fica falando do... do... quem é que tem o... a jeba? Aí você perdeu o Rincon. É que os caras colocaram a minha foto lá no banheiro, ó lá. Na minha época, eu tinha madeira na Lapa, quando ele tirava a calça, fazia essa... pegava em você? Parecia o Barco Vic, né? Ô, Motinha, já teve alguma situação que você olhou e falou, puta, esse aí não vai rolar, né? Tá? Abraço e chora. Abraço e chora. Motinha, vou falar, tá tranquilo o São Paulo, entre aspas, sim, né? Tá tranquilo assim, porque não tem o que fazer também. Então, o que surgiu mesmo é algumas histórias de alguns jogadores aí. Quem? Que vão ser dispensados, né? Então, como a gente falou ontem, tá, tem 33 no elenco, né? É, então. Ele quer trabalhar junto. Um deles é o Neilton. Coitado do Neilton. A gente avisou, hein? É, mas Neil também. Neilton. Do Wellington volante, né? É, pode ser também. Além no pique, Romero ou Neilton? Mas vai ficar com quantos jogadores? Vendado. Então, não se sabe, RG. Isso é tudo especulação, né? E ninguém, no São Paulo, ninguém fala sobre isso. Né? E outra história que tá pegando aí é a história do Pinotti, né? Porque dizem que com as regras, né, do novo estatuto aí, que fala em tem que ser um profissional da área e tal, papapá, talvez o Leco não consiga indicar o Pinotti, né? Que tem que ser aprovado pelo um conselho, o nome dele, né? Então vai ficar aí suspenso aí essa história toda, porque o homem que o Leco quer para presidir o São Paulo, né, o futebol do São Paulo, é o Pinotti. Então, se não puder, quem será? Ui, deixa o cara lá onde o cara sabe, né, meu? Deixa é que o Pinotti quer ficar, né, com o futebol, né? É, não, então, e dizem que ele que tava dirigindo mesmo, né, de fato, né? De fato mesmo, quem tá levando a história do futebol toda é o Pinotti. Então, só seria aí uma proforma, né, de, olha, não, ele realmente é... O executivo que seria pro forma? Não, é sério. Você não sabe, velho. Procura aí no Google. Bota. Procura no Google. A palavra é pro forma. Então, procura no Google aí que você vai saber. É, que grosseiro. Então, então, ele seria de fato aí o presidente, o diretor de futebol, né? O executivo de futebol, vamos dizer assim. Então, agora vamos aguardar esse imbróglio. Vamos aguardar. Mas, olha, falou bonito, falou... Eu tenho uma fonte lá de dentro, né? Ah, fonte lá de dentro. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu estava sumido, hein? Boa noite, seu Bento. Muito curso. É, o seu Bento entrou no meu curso agora. Ah, o seu Bento entrou? Percebi, começou bem, velho. O que ele faz lá? Como é que é o curso lá? Meu curso agora eu tô dando na Lapa, né? Você dá na Lapa? Tô dando meu curso na Lapa. Na Lapa toda, não? Você gosta de dar na Lapa? É no começo da Lapa só, só o começo? Conhece a Lapa? Só no comecinho da Lapa? Não conheço disso, não. É quase Vila Romana lá. Ah, tá. E eu tô dando um curso forte. Certo. É. Olha a minha boca aqui, ó. Boa noite a todos. Mano que gosta do céu. Olha, você não vai pro céu. Tô falando sério. Coisa feia. O mano dá risada. Você não vai pro céu. O mano tem um fetiche. O mano dá risada. Não, você tá e o mano, né? Tá não, é que eu fui no dentista, tomei anestesia, né? Então, olha! O tempo inteiro. Mas não é possível. Tem uma fonte forte de dentro do São Paulo, né? Que diz o quê? Quem é essa fonte? É a Rose. Da onde? Rose. Não vai também. Não pode ficar dando a fonte. Ah, mas ele dá, ele dá. Ele gosta. Ele gosta. Você gosta de dar? Quando eu dou o furo, eu dou. Eu gosto, né? Porque é a minha profissão. É a... Boa noite a todos. E a Rose trabalha onde? Não, eu trabalho. A Rose trabalha onde? Ela trabalha na CT, né? E ela tava arrumando o farol. CT, velho? Tava arrumando o farol na frente do Morumbi. E ela ouviu um assunto forte. Como que ela ouviu assim? Seria? Arrumando. Ela tava farol. Arrumando e ouviu. Não, é que o rapaz tava falando no carro blindado alto, né? Ah, blindado. Blindado, é, blindado. Parece que o Pinote vai dar o Pinote. Ah, vai dar? Ah, para. Sensacional. Olha aí. Pinote vai dar o Pinote? Não, é sério. Ela trocadilho. Nota 9. 9? 7. Pinote vai dar um Pinote? Ah, não, não, para, não, para, não, para. Não, não, não. Não, hoje, não. Oh, oh, oh. Foi legal. Pelo amor de Deus, depois vocês falam do RG. Vai, ó. Faz RG a risada aí, RG é 10. Único é 10 é RG. É, só isso, seu Bento. Vamos ao Corinthians. Também não, ah, Coringão, mano, Coringão. Tem um bando de louco. Aqui tem um bando de louco. Carlinhos, amigo meu, que tem um filho teu aqui, mas eu falei que você vai casar, que você tá bem encaminhado. Sério? Mas um salve aí pro Carlinhos aí. É nóis. É nóis. O negócio é o seguinte. É. Ó, Marquinhos. Colete. Marquinhos Gabriel deve aparecer. O que aconteceu, não? Seu Bento? Pode falar pra nós. Você tá meio... Hoje é quarta-feira, o que, que tem hoje? Namoro? Quarta noite. Ah, tá nervoso, meio... né? Não. Tá meio lelé. Ah, é. Mas diga aí. Tensão pré-libertadores. Marquinhos Gabriel o quê? Deu errado a cirurgia. Não, vai ficar mais seis meses fora. Não, mano. Ele e o Danilo apareceram em campo hoje. É. Ah, legal, mas... pela volta do Danilo, Danilo, né? Danilo, sim. Velho. É, o Danilão tá lá ainda, velho, de guerra, mas Danilo? Tá lá. Ah. O Corinthians vai montar o show bom agora. O Danilo, Domênico, não, é igual o soldado Ryan, velho. Que você acha que tá tudo... Você viu o prédio desmoronando, você só vê escombros, você aquela fumaça, velho. Com um fumaça, monte de pó fogo, na cara. Aí aparece ele sem uma perna, assim, sabe? Sei. Se arrastando. Danilo! Não, não é possível, mano. Não é possível. Eu convidei o Danilo pra jogar lá no meu time, no Sub-Óbito. Olha só. É, porque já tá nesse time, hein? Não? É. Quase. Mas, mano, é isso aí. Não deve ter muitos desfalques, não, pra domingo, né? Então, ô Bento, pra falar a verdade, não tem. Mas o Corinthians, ele tem aí 8 jogadores que estão pendurados. Com exceção dos 2 zagueiros aí, o Pablo e o Balbuena. E o goleiro Cássio. Todos os outros jogadores do Corinthians, os 8 da linha, estão com 2 cartões amarelos. Ou seja, a chance do Corinthians perder todos, com exceção desses 3 que eu citei. Cássio, Pablo e Balbuena. O restante, todos eles têm 8, têm 2 cartões. 8 jogadores. Caraca. Estão com 2 cartões amarelos. Quem não perigo, pode tomar, hein? Mano? Quem não vai todo poder mundo, tomar? Né, RG? Por exemplo, o Fagner. Não, não. O Fagner se toma, faz falta. É, o Arana faz falta. O Gabriel faz falta. O Jadson faz falta. O Rodriguinho faz falta. Todos o Jô faz falta. Né? Mas acho que o Jadson e o Rodriguinho. O Romero faz falta. O Jadson e o Rodriguinho. Né? O Alê não gostou. Não, os dois laterais também, RG. Os dois laterais também. É, o Gabriel é uma o cara... Uma final, todo mundo. Sabe, faz. É complicado. O Alê falou que se o Romero tomar, vai ser um reforço. Não, não será não. É que o Alê é ante. Mas, inclusive, olá, por falar em ante, essa mídia nojenta conseguiu o que queria, né? Como assim queria? O julgamento do Fagner pra terça-feira que vem. Mas depois você não disse que tava justo, que tinha que julgar ele. Mas você sempre falou... Peraí, mídia ante? Peraí. Eu acho que tem que haver o julgamento. Então, só que o negócio é o seguinte, o Dudu demorou quanto tempo pra ser julgado? Na hora. Foi, 2 meses, imagina. Imagina. Como imagina? O Vitor Hugo... O Dudu foi na semana? Imagina, o Dudu naquele empurrão que ele deu no árbitro, demorou 2 meses, 3 meses. O Vitor Hugo demorou qual episódio? Ele empurrou lá. O Vitor Hugo demorou, o Vitor Hugo demorou 20 ou 30 dias pra ser julgado. Mas o campeonato tava em andamento. Agora, quando é o Corinthians, não, vamos julgar pra ontem. Mas tão ferrados, porque o Corinthians tem um corpo jurídico muito forte e que vai conseguir aí adiar esse julgamento pra depois do campeonato. Mas a culpa é de vocês que não tem elenco. Ô, mano, sabe por quê, mano? Mas ele pode ser condenado e depois automaticamente aí suspenso aí. Não. A pena. Não aconteceu isso com o jogador? Qual foi o jogador? Não, mas o que vai acontecer é o seguinte, Motinha. Primeiro, o Corinthians, ele possivelmente vai pedir aí o adiamento do julgamento. É. Ele vai estender para outra semana. Ele vai falar que esqueceu de imprimir não sei o quê, não levou o RG do réu, enfim. Esse país é uma piada. Mas sabe o que é, Motinha? Infelizmente, é uma estratégia jurídica, Domênico. Porque a lei que manda prender é a mesma lei que manda soltar. No capítulo de baixo, manda soltar. Então é uma situação dúbia que realmente aí é complicado. Eu também não gosto, eu acho que deveria haver um tribunal de penas para que no dia seguinte do ocorrido já exista aí uma determinação aí pelo cumprimento da pena. Independentemente de ser final, semifinal, turno, retorno, que se dane, lixe-se. No dia seguinte já tem que apenar o jogador com a situação que ele tem que cumprir. Agora, diante do tal fato que a lei, tá certo? Que no parágrafo de cima fala, não, o cara tem que ser julgado, é agressão, é uma pena mínima de 4 jogos. A mesma lei embaixo fala, não, então, mas se acontecer 4 jogos aí, a suspensão mínima, você pode entrar com efeito suspensivo e o jogador cumprir só o ano que vem. Então é complicado. O Corinthians tem que usar as armas que ele tem. Juridicamente falando, ele não tá errado. No fim, compensa, né, mano? Não sei se compensa. Inclusive, Motinha, porque a jogada mais desleal, Domênico, que aconteceu nesse jogo aí do Corinthians São Paulo, não tá nem sendo comentado pela imprensa. E foi aquela solada que o Wesley deu no saco do Léo Jabá. Aí o Romero também pisou no Michael ali também. Não, mas ali, Motinha, mas ali não foi uma jogada desleal. O Romero aí foi estabanado. Mas a do Fagner eu achei desleal, mano, porque o Cueva tá de costa, nem tá vendo o cara. Mas, Mota, a intensidade do lance não foi tão forte. Porque ele dá a paulistinha, é claro, a lei ela não vai julgar somente a força. Claro que a força ela vai servir como um agravante na situação. Mas eu achei meio covarde, mano. Mas a lei, ela fala em intenção. Só o fato dele tentar agredir um adversário... Já vai ser punido. Ah, o risco de machucar é maior mas, do Wesley, por exemplo, do que o... Mas é óbvio. E essa jogada, não me venham falar que foi sem querer do Wesley. Eles estavam se jurando, porque o Léo Jabá entrou e já tomou o cartão amarelo. Os dois já estavam se engalfinhando ali. Não, é que nem o Cueva e o Fagner também. E né? Na minha avaliação, foi a jogada mais forte e ríspida da partida. E essa jogada não tá nem sendo comentada pela imprensa. Agora, a jogada do Fagner, que eu acho que ele deve ser julgado também, Motinha, eu também acho. É que eu achei que foi covardia, mano. Não, mas independente disso... Porque foi por trás, o cara não tá vendo. Uma coisa você tá discutindo com o outro. Um ameaça dar um soco, outro também dar uma cabeçada. A jogada do Fagner foi um revide numa cabeçada que o Cueva tentou dar nele. Não, mas isso o cara tava de costa, mano. Mas independe. Agressão é agressão, Mota. A lei não vai falar se ele tá de costa ou se ele tá de frente. A lei vai julgar a intenção da agressão. Então ambos estão errados ali, tanto o Cueva quanto o Fagner. Eu não vou passar a mão na cabeça do jogador do Corinthians, não. Mas volto a falar aqui, a jogada mais forte que aconteceu na partida, e uma jogada que na minha opinião foi desleal, foi aquela solada do Wesley no Léo Jabá. Porque aquilo ali, Motinha, se o cara não for pai, ele possivelmente não será. Porque matou ali, um testículo caiu no campo ali, o RG. Um testículo ficou no gramado. Fez uma cirurgia ali. Mas não vai dar nada, mano. Ele vai ser punido e depois vai pagar lá no outro Paulista. E nem vai pagar, porque possivelmente isso aí vai ser convertido em pena, talvez aí como cesta básica, etc. Ou ele vai ser vendido no final do ano. No máximo que vai gerar aí na minha ótica ali é uma advertência pro jogador. E só paga se for no Paulista, não é? Isso. Porque então, o Campeonato Paulista ele é organizado pela Federação Paulista. E ele não poderia cumprir essa pena no Campeonato Brasileiro. E ele é organizado. Mas você acha que até lá já foi vendido, mano? Então, não sei também, viu, Motinha? Se o Fagner estivesse jogando muita bola, até acredito nisso, mas. É o fim do ano. Por mais que ele hoje seja um jogador importante no contexto ali do Corinthians, ele não tá jogando a mesma bola que ele já jogou, não. Boa noite pra vocês. Boa noite. Beleza, Sombrinha, só pra te dar um alô aí. Diga ali. Porque a gente falou do Santos que vai jogar contra o Paysandu, Soletri. Paysandu. Paysandu pela Copa do Brasil, o Palmeiras que vai pegar o Peñarol pela Libertadores. Sim. Falou do Corinthians que vai enfrentar a Ponte Preta na primeira final do Paulista. E São Paulo, tempo chuvoso, 17 graus. Isso é espetacular. Esse seu Alê, Oliveira. É muito bom esse Alê, hein, RG? Você falou da primeira liga, Alê? Falei da Ninguém Liga, né? Da Ninguém Liga. Da Ninguém Liga? Ah, mas sacanagem, né? Os caras concentram tantos jogos num dia só. Poderia fazer de segunda, né? De terça, como foi feito. Depois você passa os seus horários, RG, né? Que a gente vai agendar. Atenção, federações. O RG vai passar ligue os horários. Liga pro RG. Liga os horários RG. Que ele tem disponíveis para esses jogos aí. Liga pro RG. Mas aí você vê o comportamento de um cara. Nossa, fora, deitou no véio. Fora e dentro do ar. Oi, a RG deitou de volta. Agora pegou, hein? Ah, eu tomei essa, né? Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você que não ouviu ontem o programa, daqui a pouco a gente vai estar reprisando o momento que o nosso ouvinte ganhou a viagem para Barcelona com acompanhante para ver o GP da Catalunha, tá bom? Tá bom. Que emocionante. Era o Diogo, né? É o Diogo. Esse vai ver ele não vai ver o Diogo, né? Ele vai ver a corrida. Mas sensacional. O RG hoje tá impossível. Vai levar a noiva, né? Tenho certeza que a produção já separou até o trecho. Oba. Sabia. O Bá é muito astuto, né? É astuto. Sim. Astuto. É o Bruno Antv. Astuto. O Bá Antv. É o Bruno Antv. Muito bem. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, que também tem o oferecimento de Bozano. Opa, isso aí, Sombra. Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Viu, Marquinhos Gabriel? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. É, esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, você vai passar de manhã, 7 horas da manhã, quando você sai de casa e vai trabalhar, aí você tá aqui no escritório, reuniões, correria, pra cima, pra baixo, sobe escada, desce escada. Aquela minazinha, gatinha do teu trampo, começou a te dar mole, cara. Você não vai dar aquela conferida na asa, velho. Você não vai levantar o braço, tipo, 6, 7, 8 da noite. Você pode ir pro barzinho, pro happy hour, até pro outro lugar mais discreto, um lugar aí mais privativo, se você quiser, que você vai estar garantido, velho. Você vai estar cheiroso, você vai estar cheiroso. A mina vai pirar em você, vai falar, nossa, maluco, você é mó cheiroso, hein, velho, mano. É, vai dormir no teu barulho sim, mano. Vai na minha que você se consagra, velho. Pode usar esse Bozano Extreme que você passa de ano, tá bom? Ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito, muito mais proteção. E nesse mês, o cara que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, depois não adianta suplicar pro Baque não. Se o cara não disser a frase, o cara não ganha não. Boa. Tem que falar, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E vamos ao telefone, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Que trilha, hein? Essa música me lembra de duas coisas: heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. O que vocês acham, hein, meus amigos? Eu gostei muito e tô ansioso, porque já estreia amanhã. Aí sim, hein? Espetacular, hein? Boa. Foi top, velho. Alô? Alô? Quem fala? Oi. Legal. Oi, quem Oi, fala? Wendell. Eu gosto, Wendell. Eu gosto, Wendell. Wendel o quê? É José Wendel Machado de Assis Leme. José Wendel Machado de Assis Leme? Tem nome, hein? Qual é, RG? Isso. Caramba, tem nome pra caçamba. RG com várias opções. É verdade. Ô, Wendel, e aí, cara, quantos anos, hein? Eu tenho 27. RG 2.7 hoje. Como é que fica hoje? Ah, hoje, torcendo fervorosamente pro meu time não perder o Leme, né, velho? Ah, sensacional! Hoje tem que... Sensacional! Salvou! Arrebentar hoje. Salvou. Cinco! Cara, é cinco? Deu um ladrilho. Puxador. Cinco? Acabou. Que absurdo. Eu não vi o pinote do Rude aí. Não, pinote que deu um pinote, né? Vai dar um pinote, né? Pinote vai dar um pinote. É irreverência no jornalismo, né? Verdade. E qual que é o bairro que você mora? Se não mentir... Então, eu vou falar o CEP, né? Porque senão você não CEP? Saber, né? É muito fácil. CEP não dá. Tá? CEP não. Peraí. É CEP não. Peraí. É só correio agora. Eu moro lá. Não complica o bairro. O mano vai saber. Amigo, sou eu que respondo, amigo. Mas peraí, como é que você crava que eu saberei? É. Vamos ver. Que é Vila Maria, diga aí. Eu vou falar pra você. É Vila Maria, pronto. A sua professora foi a Eunice? Você teve Eunice? Ah, de português? Isso, garoto. Paulo Egídio? Meu, que cara confuso, amigo. É da sua sala. É a professora. Já é uma boa notícia que o mano estudou, hein? Vila Maria, mano. Amigo. Amigo, nossa, fala, é louco. Qual é o endereço, amigo? Não posso ver essa mulher. Que isso, mano. Essa professora aí. Por que você não pode ver, mano? Porque era brava. O que ela fez com você? Zoado. Ela te deu palmatória? Palmatória? Ela te maltratou, mano? Deixou você num canto? Deixou você num canto? O que aconteceu? Mas o Paulo Egídio ali tinha vários professores aí que eram sangue bom demais, mano. É. O Cláudio lá de história. Mas essa daí você falou que não era. Não, essa eu não gostava. O que é o problema do sangue dela? O que é? Não. É o Claudião lá, o Zamai. Ele nunca fala. É, tinha. Luiz Careca. Olha, tem coisa aí. Não, eu acho que é paixão que... de aluno não correspondia. Imagina, é lógico. Imagina. Ele levava maçã. Tipo o Sassá Mutema e a professorinha, mas de mãe. Sassá Mutema, mano. O mano era o Sassá Mutema. Não, eu nunca maltratei. É, mas tem professores que você gosta mais do que nunca outros. Nunca maltratei é bom. Nunca bati. Nunca bati. Não, eu respeito todos os meus professores. Nunca me aceitei de morte. Ela era... respeitei. Essa aí, ela era novinha? Não. Não. Você assistiu o filme Ensina-me a Viver, velho? Ela passava matéria assim na lousa e no final da aula, cara, se você tivesse copiado, ela vinha e dava uns vistos assim na... Isso mesmo. Ela dava uns vistos no caderno, velho. Certo. Aí, por exemplo, valia chegava na prova, mano. E você vê que é uma professora legal. Chegava na prova, você... Então, mas é mó treta, porque eu jogava no time da escola. Às vezes eu chegava atrasado na aula dela. E ela não entendia a situação, mano. Como é que você conseguia jogar no time da escola? Eu era bom, e pegava muito, mano. Federado, campo e salão. O bagulho era embaçado. Aí o bagulho é o seguinte, tô falando, Paquito, vou trazer minhas carteirinhas pra vocês aí. Traz. Copa da NAP, porra traz. Toda. Mas no mesmo dia que o Mota vai trazer o diploma dele da faculdade de Belas Artes. Não. Eu não era malandro, mas eu era esforçado. Mas na bola eu me garantia, eu tava no gol. Aí o que acontece? Não posso quebrar. Chegava lá, mano, na prova, Sombrava. Se você conseguisse um determinado número de vistos... Dentro daquela quantia de vistos que ela tinha assinado. Por exemplo, só assinou 30 vistos. Se você tivesse atingido a marca, sei lá, de 20, 22, na prova, se você tirasse D, sua nota subia um ponto, ia pra C. Certo. Isso daí aliviava o lado, porque eu era o campeão do D. E de 30 aulas você não conseguia comparecer em 20, é isso? Então, é que às vezes eu atrasava no intervalo, a porra toda. Legal essa escola, mas onde não, o principal muito. É jogar futebol. Não é. Peraí, tá vendo? Universidade dos Estados Unidos, Paquito, é assim que funciona. É a escolinha do Marcelinho Carioca. E lá você não critica. Os maiores astros aí na NBA e na NFL são os caras aí que ganham bolsa na faculdade, e os caras estão lá pra jogar pela faculdade, mano. Mas os caras têm que cumprir, tem que cumprir, mas aí que tá. Mas aí o professor é sangue bom. O cara fala, professor, tô lesionado, tô aqui na físio, a porra toda. O mano ganhou bolsa pra estudar na escola pública. Isso aí é... A gente tem que dar os parabéns, né? Mas, ó, bolsa na escola pública, sensacional. O Paulo Egídio é como se fosse o vértice ali da Zona Norte. Ah, não! É verdade, mano. O Paulo Egídio é como se fosse o Dante ali na Zona Norte. Meu Deus, é uma escola referência, cara. Tanto é que, ó, no Paulo Egídio, o seu Alexandre... Não. Você não vai pregar essa mentira aqui, né? Mentira porra nenhuma. Você não vai pregar essa mentira aqui. O senhor abandonou a Vila Maria. Você não vai pregar essa mentira aqui. Personalidades que estudaram na Vila Maria ali, no Paulo Egídio. Especificamente. Tony Ramos. Você sabia que Tony Ramos foi estudante ali do Paulo Egídio? Tem uma foto dele até hoje lá na escola, mano. Quem mais? Tem pelo dele até no boi roxo. Quem mais? Você é o Tony Ramos? Não, e tem mais um famoso que estudou ali, deixa eu lembrar quem é. Caramba, ele se botou no mesmo patamar que o Tony Ramos, você vê? Não, mas ele colocou... Foi desumilde agora, não, hein? Não, pelo contrário. O Tony Ramos é mais peludo que o mano. Senhor Maurício Borges, vamos botar os 10 no chão e dar uma segurada. Ô, tá? Alexandre, sandálias da humildade, não, por favor. Não, mas eu nem comparei, jamais me compararia ao Tony Ramos. Inclusive, é que você depila agora, isso. Mas eu sou uma pessoa que tá na mídia e o Tony Ramos também, claro, em proporções diferentes. Mas você acha que ele fala isso pros caras da novela? Alô, você não sabe quem estudou no meu colégio. Eu, mano. Maurício Borges. Não, o cara falando com a figurinista ali, né, da Globo. É melhor não falar, você viu a pista que deu. Não é o Zé Maia. É só falar. Só falar, só. É só falar, não tem que dar tapa. Tapinha na camurça. Não. Tapa na pepeca. Chicão. O Chicão de Educação Física, opa. O Chicão. Morreu, né? Não. Momento WhatsApp. Acho que não. É que ele contrato sem cabeça. Então, mano. Chicão só dava aula uma vez por mês. Outro cara que era sangue bom demais, ó, o Chicão. A Marlene também, da Educação Física, Marlene, a Leda. Boa demais. A Leda. Virou o WhatsApp do mano. Você não falou da Ellen, pô. A Ellen, Geografia. Ganzaroli? Não. A Ellen é muito gente fina. Minha professora de Geografia. Adoro a professora Ellen. Legal. Essa é a vida do mano. Aí tinha gêmeas ali, que uma dava aula de inglês e a outra dava aula de Biologia. Isso é quando o mano era raiz. As gêmeas ganhou o Big Brother. As gêmeas, isso. Isso é quando o mano era raiz ainda. E quando tinha os bailinhos no Paulo Egídio aí também, mano. Sexta-feira. Essa aqui eu nunca vi o mano na Vila Maria, hein? Mano, você não sabe. Essa ligação, é na verdade, mala, é uma grande homenagem. Que entre os professores do mano! Podia. Ó o Faustão, olha. É uma galera que eu sinto saudade, mano. Você imagina os professores do mano. Vamos chegar lá no Paulo Egídio e falar: olha, tem um moleque lá que estudou aqui há tanto tempo. Ele disse que. Inclusive, hoje ele é super no João Domingues pode também. Dar um depoimento? No João Domingues eu tive professores aí que foram fantásticos também, ó. A professora Vita, de inglês, o velho de matemática, vixe, mano, miliano aí. Rapaziada, a gente isso dá, essa citação do mano dá uma queimada no currículo dos caras, não, né? Dá nada, dá nada. Pra arrumar um emprego agora, vai ser pior difícil, que dá nada. Os professores falavam assim, mas, pô, mas o bom era o outro. Você gostaria de me dar aula, tá ligado? O outro era o bom, Treinador. Eu queria ter tido aula aí com o Ale também. Boa. Pra ele queimar a língua. Ô, mano. Meu goleiro. Fala, esse é meu goleiro. Só goleiro. Ô, mano, vocês trocavam pra fazer prova? Você e seu irmão gêmeo? Em dado momento aí, quando estudávamos na mesma escola, chegamos a fazer a troca. Não acredito. Opa, ninguém percebia? Quem nunca? Ah, era gêmeo, mano. A mãe vestia igual. Aquele era o idiota do professor que não reparava. Não, mas antigamente era dois magrelos zoados, feio. Você tinha aquela roupinha de marinheiro, você ia? Não, não. Mas minha mãe vestia a gente igual. Que pirulito! Não, mas de vez em quando nós trocávamos, sim. Porque quem nunca? Eu não sabia fazer a determinada prova, ele era meio nerd. Meu irmão era trouxa, né? Ah, não, não fala assim. Aquele moleque tomava bica na lancheira, tinha que comprar umas tretas. Não fala isso, não. Opa, o Marcão não era assim. Duvido. Lógico que era, tomava bica na lancheira até os 17. Não. Para. Ele fez escola técnica, meu irmão. Com 17 ele, levava ele tava aqui trabalhando? Tomava pica na lancheira. Não, tava nada, mano. Tava aqui, com 17 anos já tava aqui. Tava nada, Diego. Eu entrei aqui com 18, mano. E você tem 35. E ele também, então, eu acho. Então, mas se com você 17 tem... ele não tava, mano. Mas peraí. Ah, 17 mano, ainda não. 17 pra 18, ninguém joga lancheira fora. Não, mas aí ele não trazia pra cá, mas que ele tomava bica na lancheira, tomava. Ah, eu trago a minha lancheirinha de vez em quando. Eu também a minha aqui, ó. Cadê a lancheira? O mano é traíra. Uhum. Porque quando durante o dia a gente fala pro irmão dele, entrega os podres, o irmão dele fala assim, não, meu irmão é parça. Aí que é parça vê. Não, ele fala, não tem entrego. Podre. Hã? Ele fala, não tem não, podre. Não vai entregar. Não, inclusive, ele defende, mano. Aquela foto do mano lá, entrando de mãos dadas com o Suélio no Morumbi. Nunca entrei num gramado. O dia de São Paulo e São Carlense. Não, pelo contrário. Que tem registro fotográfico. O Marcão não entrega. Marcão não entrega. Ele falou que existe, mas não entrega. É mentira, isso aí não existe. Existe mais que o diploma do Mota. Não, tá muito mais. Ah, mas o diploma do Mota é lenda, né? Sim, exato. Por isso que existe. Vou acabar com a magia, ó. Eu acabar com a magia. Nossa, vai acabar com a magia. Eu vou te dar um Hadouken na cara pra você sair voando daqui. Você quer magia? Você trouxe um diploma de magia lá, o trouxa. Você virou Harry Potter. Mas, ô amigão, você ainda mora aí na Beverly Hills brasileira, Vila Maria? Moro sim. Ô, Vila Maria só perde hoje, em termos de valor de metro quadrado, pra Itaquera, cara. É mesmo, tá nesse... Tá assim, ó, é Vila Nova Conceição, Itaquera e Vila Maria. Quem tá em último e penúltimo, então, é Itaquera e Vila Maria, é isso? Tem o Fiosco, velho, tá ali pela ordem de bairros mais valorizados. É, só perde pra Itaquera, é verdade, Itaquera e penúltimo, não, seu Fiosco. Vila Maria e último. Tá assim, ó, é Vila Nova Conceição, Itaquera, Vila Maria, Ibirapuera e Jardim Europa. Para, velho. Tá assim o bagulho. Mas, ô, irmão, torce pra quem? Vila Maria é top, mano. É nóis, mano. Compra nada lá pra gente lá, na pifutaria... Tem um boliche. Tem praça, bonanza, cachorro. Pô, frutaria, meu. Olha aí. Transportadora. Frutaria, acho que eu não entendi outra coisa. Frutaria. Evoluiu. Pô, a frutaria é cara lá, hein, velho. Da última vez que eu fui. Não, lá não tem caminhão, não. Vocês ficam falando que tem caminhão lá. Tem sim. Mas pouquíssimo caminhão. Não é caminhão, é carreta. É, carreta. E cachorro na praça, sim. Bastante. Graças a Deus, não, adoro cachorro. Vila Maria não. Vila Maria tá top só. Estacionamento, não é carreta, é estacionamento de caminhão. É legal esse bairro aqui, zoado que vocês moram aqui, que essas árvores aí tem 100 anos e estão cheias de cupim. Quando chove, ela cai. Isso aqui é top, mano, vai para, te catar, mano. Te catar, rapá. Tô Vila Maria, Paquito. E o time que você torce? É o mesmo que o mano? Atravessou o primeiro campeão mundial, né? O primeiro é o Corinthians, reconhecido pela FIFA, é o Coringão. Corinthians, Timão é o, né? É nóis, é nóis. Ô, amigão! Sabia que essa piada não ia parar. Ô, amigão! Diga aí. A mídia antes tentou, lutou, antes. Fizeram matérias e conseguiram. O Fagner será julgado terça-feira que vem. Dia 2 de maio. É um absurdo. Uma injustiça. Ó, primeiro, o cara que tentou agredir o Fagner, primeiramente... Eu não sei nem se ele tá legal aqui no país. Precisa levantar isso daí também. Ah, para falar do Cueva. Se o cara não tiver com visto de trabalho em dia, o cara já também não pode também exercer, talvez, aí qualquer tipo de reivindicação. O Cueva com visto de trabalho tá mais legal que você desde que nasceu. Nossa! Não sei, não vi. Então, amigão, a mídia antes tentou, tá certo? Fazer com que o Fagner seja julgado na próxima terça-feira. Conseguiram, de fato. A mídia. Mas eles não terão êxito, porque o Corinthians ele vai recorrer, tá certo? E possivelmente vai adiar o julgamento para outra terça, quando termina o Campeonato Paulista. É, vamos ver então aí como que age um tribunal isento, né? Isento não. O Corinthians vai estar embasado em leis. Verdade, isento, né? O Corinthians vai estar embasado em leis. Quando o cara tá ali, inclusive, pedindo para que o julgamento seja adiado, ninguém faz por livre e espontânea vontade. Ele faz embasado em alguma coisa. O senhor, como um bom leitor, um senhor que gosta de não sei o que, qual que é, Law and Order? Vamos se informar, né? O senhor que gosta desse tipo de seriado, o senhor deveria saber disso. Saber o quê? Que você está embasado num código para reivindicar alguma coisa dentro de um julgamento. Diga, fale mais sobre esse código. Ué? Fala aí. Código da Vinci. Assim, que código? O próprio Código de Justiça Desportiva, Sombra, ele permite efeitos suspensivos, tanto é que o Fred, que agrediu o Manuel jogar lá em Minas, Ele tinha pegado 4 jogos, porque quando você é julgado por agressão, a pena mínima é de 4 jogos. O Fred, através do departamento jurídico do Atlético Mineiro, ele entrou com recurso para poder jogar essa partida, inclusive anulando um dos jogos. Luiz Fabiano então, também jogou. Luiz Fabiano, então, idem. Tomara que o Edmundo julgar, em 93, idem. Então tomara que siga, seja igual quando o São Paulo quis o efeito suspensivo do Borges e da Dagoberto e não teve em 2009, desfalcando o São Paulo na reta de chegada do Campeonato Brasileiro, que a gente podia estava na briga. Agora, a partir do momento que você pede um defensor público... Defensor público. A partir do momento que você pede um defensor público... Mas tem que pegar alguém que estudou lá no Paulo Egídio. Não sei, lá tem números... Olha, deu uma deitada histórica. Abriu a porta e empurrou agora. Então, peraí, você vai falar do... inclusive, as pessoas que estão hoje no Largo São Francisco são preparadas ali. Lá no Colegio. No pátio. Inclusive, radialistas. Também, verdade. Humildemente, fui professor durante 23 anos. No Largo São Francisco? Então, a galera que você deu aula lá. Ele me chamava de professor, né? Então, o pessoal que você deu aula ali no Largo São Francisco, velho. Pergunta lá, se você tiver indo o zap dos caras aí, se eles já não estudaram no Paulo Egídio. No mínimo, uma meia dúzia vão falar que sim. Então o negócio é o seguinte, amigo. Mas aliás, o presidente disso, do lado do tribunal lá, quando não deram lá o efeito suspensivo, era corintiano. Já falecido, mas era corintiano. Vai pro inferno, inclusive quando permitiu o efeito suspensivo pro Edmundo. Tá vendo como você... Isso é um problema entre Vasco, Palmeiras, vocês. Tá vendo como você. Tá deitada no Dodô agora. Eu não, você é injusto. Aliás, era o Rubens Aprobato. Estudou no Paulo Egídio também. Deve ter estudado. Sobrar, seguinte. O Pablo falou uma coisa... Assim como Marisa Oliveira também. O Pablo, zagueiro do Corinthians, falou uma coisa muito séria. Porque focaram no Fagner, mas se focar em cada jogador e ver o que eles fazem, puxão de cabelo, São Paulino, por exemplo, passar a mão na bunda... Você puxa cabelo? É a luta na lama. Ai, vou fazer essa brincadeira, vai ser legal. Vou entrar no rádio e falar assim... Nossa, ai... Galinha, despenada. Galinha não, aí não. Galinha. Encruzilhada aí. Juiz. Galinha preta de macumba. Deixando o Zante de lado aí, velho. O Corinthians, ele tá muito próximo aí de conquistar o título paulista e ele acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Mas esse ano, o Coringão ainda tem ainda 2 campeonatos, fora o Campeonato Paulista, que estamos chegando na reta final. O Corinthians ainda disputa a Copa Sul-Americana e ele disputa o Campeonato Brasileiro também. Quais são as suas expectativas com relação a esse time do Corinthians para esse ano? Mano, a Sul-Americana, a gente tem uma média grande chance de ganhar, mas brasileiro acho muito difícil. O presidente não fazer contratações pontuais, uma contratação pelo menos 2 laterais, um volante, mais um atacante, dificilmente a gente vai conseguir ficar lá na ponta da tabela. Precisa de contratação de jogadores de peso, 1 ou 2 de peso, de nome mesmo, para não ter dificuldade mesmo de encarar a torcida mesmo, e a camisa do Corinthians, aí consegue se desenvolver sim durante o campeonato. Confio bastante no técnico do Corinthians. Acho que foi um acerto deixar ele lá no comando do time, não trazer outro técnico, esses medalhões aí de fora. Então, acho que foi indo no caminho certo. Enfim, acho que tem que preparar o time pro ano que vem, entendeu? Ganhar o Paulista já com um começo, é um passo atrás do outro, entendeu? Não adianta ficar igual o Palmeiras, né? Ganhou o brasileiro, vai cair, não vai ganhar mais nada, entendeu? Então, porque não tem estrutura, Mas, amigo, isso é dor de cotovelo. Eu passar um breve comentário. Diga. Dor de cotovelo. Fala, Carçudo. Domênico, é todos. O Corinthians no Brasileirão vai ser igual o ex-Big Brother em festa de famoso. Vai entrar pra passar despercebido. Claro, entendi. Boa. Ex-Big Brother. Mas o... Mas do Big do BBB 1, 2, 3, 7... É o Roberto, o terceiro a sair do BBB 3. Ninguém nem lembra. Tá tudo bem com você, Carçudão? A família? Tá tudo ótimo. Cadê seu... Namorada? Enteado. Esse sumiu, hein? Direto. São vendidos, hein, velho? Tá um trânsito. Tá um trânsito, hein? Vai lá, meu menino. Vai lá. Ô, amigão. Uma notícia muito boa é que o Corinthians encaminhou aí o empréstimo do Guilherme, né, pro Atlético Paranaense. Não, já se apresentou. O Corinthians já encaminhou aí o empréstimo do jogador aí que não tem o menor apreço Vai desfilar lá no Curitiba, você viu, né? Pois é, ele vai ficar até 2018 lá, né, cara? Vai desfilar num rabecão, vai todo mundo... Graças a Deus o Corinthians conseguiu empurrar esse entulho pra lá, né, meu? Se não me engano, o Corinthians vai pagar até uma parte do salário, mas metade. Mesmo assim vale... Nossa, que trouxa. Metade, infelizmente temos que pagar, né? Mas, enfim... O Corinthians, ele poderia tentar viabilizar a vida do Otávio, mano. Numa dessa aí, traz aquele Otávio lá, que é bom jogador. É bom pra caramba. Aquele G2 também é bom jogador, mano. É pouco esperto você, né? Então, manda esses caras lá pro Atlético Paranaense tentar viabilizar a vinda desses aí. É o estádio inclusive, outro jogador que pode estar acertando aí também, Sombra, não com o Corinthians, mas é um jogador que a torcida do Corinthians gosta bastante, é o Sheik, cara. O Sheik pode estar acertando com a Ponte Preta. Ei. Você gostaria do Sheik de volta, cara? Se possível, já pra final, né? Não. Você gostaria do Sheik de volta, cara? Porque eu discordei do Benja. O Benja, ele pensa diferente nessa situação. Eu acho que o Sheik no Corinthians, ele não teria mais espaço. Até o Basílio tinha que voltar. Pode ser. Pelo Benja. Mas o Benja, ele era a favor, quem tá fazendo o regime. O Benja, ele era a favor aí do retorno do Sheik, pelo menos por mais uma temporada, cara. Eu acho, sinceramente, que depois de tudo que o Sheik conquistou no Corinthians em 2012, até a saída dele, já não foi lá essas coisas... Eu acho que é melhor guardar a história do Sheik ali no, sei lá, numa cristaleira, porque de fato ele marcou história no Coringão. Se for montar o showball com Danilo, o Sheik fica forte, parte de uma base mas forte. O Danilo quase perdeu a perna. Eu não traria o Sheik novamente, não. O que você pensa a respeito dessa situação? Eu concordo com você, concordo do Benja. Acho complicado trazer. Tipo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Christian, entendeu? O cara ganhando quase 100 mil lá, nem no banco fica, entendeu? É complicado, acho que o Sheik já mostrou que ele tinha que mostrar como jogador de futebol, entendeu? Eu não sei se ele ainda, não sei como ele está treinando, se ele está se desenvolvendo no esporte, mas eu acho que o Sheik tem que parar também, né? Dessa cidade já, né? Tá muito mais já. Nossa, tá ruim a ligação. Mas, ó, Sombra, na boa, esse negócio de reencontro depois de 30 anos, velho, é bonitinho só na música do Luan Santana. Mas muito clube cai nessa aí, viu? Ah, mas não dá, hein, Ali? Na boa. Principalmente quando o jogador fez muito sucesso, cara. Não dá pra repatriar o cara, mano. Há casos. No caso do Sheik... Mesmo assim, Sombra, o Sheik já tem quase 40 anos, cara. Sabe? Nossa, dá, tudo mano. Isso? Sim, o Sheik já deve ter 38, cara. Tem um caso desse no São Paulo, né? Qual? O Lugano. Contrataram ele no que ele fez há 10 anos atrás. É complicado. O Corinthians fez isso com o Christian. Mas eu acho que não contrataram o Lugano pelo que ele fez. Foi diferente, hein, Ale? Mas aí, é outro esquema. Mas só que se você botar o que ele ganha por mês, você pega ali Lugano, Douglas, pega esse salário desses dois, Wesley. Você traz um... Sem contar o Wesley, só na zaga. Você traz um zagueiro de verdade, um zagueiro pra jogar. Se é pra dar força, se é pra falar vai, se é pra passar experiência, você contrata pintado, como contratou. Pode contratar o Lugano para essa função e paga um salário para essa função. O que eu discordo é você ter um motivador dentro do grupo e ele ganhar um salário. Até outro dia ele ganhava mais que o Rodrigo Caio. Sim. Até outro dia. Então, assim, quer ser motivador, quer ficar poucos minutos em campo. É o dissídio, okay, né? Por okay, isso que ele ganha bem. Mas aí você pega e ganha por isso. Agora, o que não dá é para ganhar como um dos maiores do elenco e não jogar quase nunca. Ô, Wendel! Um abraço pra você, tudo de bom. Ô, Sobra, deixa eu mandar um abraço aí. Eu rapidinho, deixo. Rapidinho. Vou mandar um chupa pra senhora Elione. Trabalha lá comigo na empresa, Diadema. Opa, agora a gente tá trabalhando isso? Aqui em Diadema. Senhora Elione. Senhora Elione? Todo mundo liga lá, o nome meio... Ela era mãe daquele jogador do Palmeiras, né? Alione. Ah, é verdade. Mandar um abraço pro Felipe, palmeirense, porco. E mandar um abraço pro meu chefe, o Daniel, né? Fazer uma média, né? Sim. Com ele. Olha aí. Vocês aí também. Obrigado, irmão. Corintiano. Tem bom gosto, né? Cuidado, corintiano. Bom, né? Tem o caso. Tem caso pro Daniel. Um abraço pra vocês também. Muito obrigado por deixar eu participar aí. Foi bem legal, bem bacana. Escuto vocês todos os dias aí. Muito obrigado. E nesse trânsito aí, vocês alegram na sua vida. Pode ter certeza disso. Valeu, muito obrigado, mano. Valeu, irmão. Um forte abraço aí pra você. Um abração, até mais. Valeu, obrigado. Alguém ficou com o anel do Wendel ou não? Não, eu não. Super RG! Anel do Ender? É que ele perdeu o anel. Se alguém tiver com o anel do Ender. Pensei que ele tinha batido cova no chão e ficou com o anel doendo. Ah, é. Pessoal, é o seguinte, vai vir o resort do Estádio 97, vocês já estão sabendo, a gente Opa! Vem divulgando a procura pelo número, pelos apartamentos, pelos seus pacotes aí do resort do Estádio 97. É muito grande, é muito legal. Vai acontecer de 9 a 11 de junho de 2017. E o pessoal da Lotus Travel lá, Sim. que faz as reservas... Que aí, olha o Mó, tá trazendo... Trouxe, o que você trouxe pra ler? Cafézinho. Cafézinho. Ah, ah, quer cortar que ele pra aguentar a madrugada inteira. Ah, quer comer, velho. Quer comer. É que você não sabe. O Mota tá temperando. É que ele queria servir uma laranjada, por enquanto. Teve o cinemão ontem, nós. Eu e o Alê. Vocês estavam lá vendo a pré-estreia do... Eu não sei porquê, eu... Guardiões? Eu, toda hora lá, eles o Alê tava com a pipoca no colo. O filme, entendeu? Ah. O Alê, ele virou o balde de pipoca no colo. Ele quebrou o celular, velho. Aí o Mota ficava cansado. Eu vou limpar agora com a boca, O problema é que o Alê não entende o filme, é difícil. Mas a dona Encrenca tava junto? Tava em outro canto. A Malu, tava em outro canto, ele falou... É meio tipo sinagoga, as mulheres de um lado, homens do outro, é isso? Exatamente, Alê. Não, o Mota tá levando fora até do Disque Namoro, tá difícil pra ele, viu? Ele tava com o ingresso na mão pra ver se chamava alguém. Ah. E aí? Nada. Ninguém, cara. Oh, tô numa fase, tá ruim, viu, Ale? Não tô pegando nem resfriado, velho. Então, olha... Eu vou mas você não depenou a salsicha no navio agora? Que isso! Ah, juiz! Ô, juiz! Mas é o seguinte, olha... Não é, olha ali. Mas não é, dá, é, olha, hoje, quem fizer a reserva do resort do Estádio 97... Ligando lá na Lotus Travel, vai ganhar um brinde bem bacana da Lotus. Ah, legal, hein? É isso aí. O telefone é o 28964665. Repita. 28964665. E o pessoal da Lotus Travel mandou uma informação aqui. Fechando hoje, deixa eu ver, olha lá. Todo mundo que fechar ganha um vinho tinto. Não. Aí sim. Aí não. Nossa, velho. Que, de repente, você mesmo vai poder consumir lá, né? Na resenha. Consumir lá, né? Na... Já leva pra resenha. Na resenha, já leva pra resenha pra nós. RG. Porque você já tem lá... Salva! Você já tem lá um jantar fantástico. Show! Né? Que, olha, vou te falar. A culinária do Bourbon é top. Tudo lá no Bourbon é bem bacana. Top. Né? Agora, a parte de alimentação... É top. A parte gastronômica ali é fera, hein? A parte da gastronomia dos caras... A comida é boa demais. Então, olha, ligue e faça a sua reserva. Você pode parcelar em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Então, ligue 28964665. E no apartamento com casal, você pode levar ainda 2 crianças até 12 anos e elas não pagam. Não pagam. Aí fica muito mais fácil para você. Então, ligue agora e faça a sua reserva. O resort vai acontecer dias 9, 10 e 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia, tá bom? Faça já a sua ligação. Feche. E hoje, fechando o pacote, você já ganha uma garrafa de vinho tinto. Boa. Presente da Lotus Travel, direto da adega lá do Tinoco. Boa! Boa. E vai ter o Dia dos Namorados, né, velho? Já emenda ali, faz uma, olha aí. Faz um, né? Comendo as flores. Mas vale uma sacanagem de verdade do que um romance de mentira, né? Eu vou até perguntar no ar se o Tinoco pode reservar uma dessas garrafas para um jantar entre o Alê e o Mota. Pensei que você ia meter a dona Encrenca na escalação, Dodô. Ah, imagina. É, mas ficou feio pra você, Ale. Ficou complicado. Na boa, uma garrafa de vinho, 2 taças e 2 roupões. Nossa. Sim. Tamanho de gente boa, hein? Aí, Ale, tá no seu nome, hein? Obrigado. Pelo olhar do Ale, ele prefere um roupão só, hein? Aí, Ale, tá tudo no seu nome. Depois da meia-noite, guardanapo vira bolo, né? Então faça já sua ligação lá na Lotus Travel agora. 28964665. Continua lá. Tá friozinho, merece um vinho tinto pra galera que fechar. Boa. Não é não? Opa. Apoio, queria agradecer o apoio da Futliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futliga.com.br. Acessou? Jogou. E também apoio da Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, isso aí, Sombral. Pra você que precisa de um auxílio aí pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Show de bola! Estádio 97 que você assiste através do facebook.com/ Energia 97 FM ou no nosso site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Motinha, tem informações do Palmeiras? Que opa, joga, do Verdão. Que joga opa. Logo mais? Ah, o Palmeiras joga logo mais. Fala de nós aí, ô Motinha. Aqui. Aliás, eu tenho o nosso amigo Ale Monteiro. Não, o Ale Oliveira. O Ale mas sabe o Ale a escalação. Ele tá lá, velho. A escalação é meio confusa hoje. Fala você, Alex. Fala escalação melhor. Confusa. O que é uma escalação? Não, mas confusa? É, os caras estavam falando tá 12, hoje. Tá com 12. É, o pessoal tá estranhando a escalação. É verdade ou mentira, Ale? É porque o Eduardo Batista, ele tá acenando com a possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Para aumentar a estatura. Coisa que não fez ainda esse ano. Não. É, contra a Ponte. Já fez. Contra a Ponte, fez? Em dado momento, ele jogou assim, ah, né? Tá. Porque a Ponte não tava atacando muito e tal. Agora, a ideia dele é outra, né? Lá no jogo contra a Ponte Preta era liberar os alas, né? Aqui é aumentar a estatura da defesa. Exato. Tem muita gente apostando que ele vai de Mina, Dracena e Vitor Hugo. Tá. Tem também uma possibilidade do Felipe Melo jogar como zagueiro. O que eu acho até interessante, eu acho o Felipe Melo um monstro como jogador. Bom, né? Muito bom jogador. Eu acho só que o encaixe dele com o Tietchan é um pouco diferente. Porque principalmente nos jogos em que o Palmeiras tinha mais posse de bola que o adversário, sim, o time jogava com 2 volantes, se mexiam muito, era Moisés e Tietchan. Então, pro estilo de jogo do Tietchan, facilitava essa liberdade de movimentação. Com o Felipe Melo, vou repetir, que é um grande jogador, ele fica mais fixo ali na cabeça de área, né? Uhum. Então ele trava um pouquinho a movimentação do Tietchan nesse sentido. Mas pode ser uma formação com 3 zagueiros, aí ele libera como alas o Jean e o Egídio, e aí uma linha de frente além do Guerra na armação, ele pode ter ali o Borja, né, no comando de ataque, o Michel Bastos e o Roger Guedes. Esse é o time do Palmeiras. Então o Bastos timão, é cogitado para entrar. Pode jogar sim. Não, que foi? Eu só fiz uma pergunta. É que você sempre dá ênfase. Eu só fiz uma pergunta. Não, perguntei se era cogitado, porque parece que nos últimos jogos ele não era cogitado. É, ele não tem sido titular do time, não. Eu não entendo isso. Jogador de primeira linha tem que ser cogitado sempre, né? Aí, Domênico. E o Alexandre Matos falou o seguinte, que lá tem comando, não tem crise não, viu? Boa, é. Resolver. Rebatendo o Benjamin. O Benjamin que é o agricultor das notícias plantadas. Ele falou até uma coisa que eu não sei, mas ele falou... Falou lá na ESPN, lá no PB Debate, que todo mundo fala das contratações dele, que ele é bom em contratar e tal. Ele falou que não é assim, que ele é bom mesmo em gerir grupo. Que ele toma conta mesmo, com ele não tem esse negócio de mimimi. Falou que no Cruzeiro tinha muita confusão, né? E ele conseguia administrar. Então ele falou que com ele não tem essa conversa Ele falou mesmo. De grupo rachado e tal. Se ganhar bem hoje, amanhã todo mundo esquece isso, né? É que existe uma relação um pouco diferente. Não tem mas nada o Ben já pode lembrar. Não tem nada a ver com crise, bem, nem com racha no grupo. Existe uma relação diferente da maior parte dos jogadores com o Roger Guedes. Isso é evidente, isso aí não dá para negar. Mas isso não significa que o grupo esteja rachado, que exista problema de ambiente. Não, às vezes é uma coisa pontual em relação a uma pessoa. Que nem o Mota aqui. Que nem o Mota, exatamente. Eu? Você acha que o Mota é o Roger Guedes do estádio? Eu imagino que sim. É se bem que o... Tem o Rudy. Aquele rapaz que vem de vez em quando. Rudy Landucci, se eu não me engano. Ah, sim. Ele tá com a... Mas ele não tava aqui agora? Mas é porque ele trouxe 80 bisnaguinhas e eu pedi uma apenas. Ele foi comer lá fora. Ele foi comer lá fora. Nossa, que egoísta! É, exatamente. Ele tem certeza absoluta que ele é o Chico Anísio. Então, ele realmente, ele é nesse estilo Guedes, ele é mais perna, mais balacudo mesmo. Olha só, então o Rudy Landucci é o Roger Guedes do estádio 97. Que feio! Esteticamente, mais prejudicado, evidente. Mais prejudicado. É, Alexandre verdade. Matos, em que homem? Vamos trazer mensagens através do nosso WhatsApp. Fala, pessoal da Estádio 97. Aqui é o Alexandre da Penha. E aí, mano, preparado para mais uma eliminação em casa? Dessa vez a Ponte vai ser campeã, hein? Fazer segura. Olha o Anjo acordando. Ô, Maltinha, vou te falar uma coisa, hein? Eu sou São Paulino, cara. Agora você falando que São Paulo foi roubado, nosso time tá um lixo. Vai falar besteira, Tom. Mais de 15 anos que não ganha nada. É uma vergonha, mano. Você é louco. Tá louco, meu. Falou, rapaziada. Um abraço. Falou. Tá deitada no morro. Se deu deitado, torcedor no morro. E o mano concordou aqui, hein? Já deitado. E vai perder mesmo, hein? O mano tá trazendo uma informação, né? De 8 titulares do Corinthians que estão. E vai pendurar tudo, hein? Pendurado. Nossa, já pensou? 2 amarelos, são 9 no total com reserva. Isso aqui serve pra todo mundo, tá? A Ponte tem 5 jogadores com 2 amarelos. Quem tem que tomar cuidado com o cartão amarelo é o jogador, não é o juiz. Tá? Verdade. Isso serve bem pra você. Lembrar, hein? Mesmo porque... Senhor Maurício Borges. É. Tem, tá? Diz que tem juiz que entra já sabendo quem são os pendurados. É, todo mundo. Todos sabem. Eu me recuso a acreditar. Acreditar. Mas na boa, aí que... o Ale, ele cometeu equívoco, Sombra. Alexandre Oliveira, por favor. O seu Alexandre Oliveira, é, ele mais do que ninguém, um cara que é malaco da bola, ele sabe que o juiz estuda o jogo e ele sabe pra quem ele deve e pra quem não deve dar cartão. O juiz, muitas vezes, ele começa a... Pra quem faz falta violenta, não, pra quem não, mas singa. O jogo não é teórico ali, o jogo é prático, seu Alexandre Oliveira. O senhor sabe bem disso. Então, muitas vezes, Sombra, quantas vezes você já viu o cara tem amarelo, deu a porrada, o juiz não viu que foi o cara, leva a mão ao bolso, vê que é o cara próximo ao lance, vai lá e desiste de dar o cartão. Isso aí chama-se administrar o jogo. Ele fala, você já tem amarelo, vai ser expulso. Fez isso com o Sérgio Ramos na final do Mundial. Um exemplo claro e evidente para que vocês se recordem. Mas ou não, não é certo, tô mentindo. Né, ah, vive fazendo isso com o jogador Corinthians. Não, não faz não. Nossa, mas não é certo. O né, Corinthians mano? É o time mais prejudicado pela arbitragem. Ah, cadê o momento, fofagão? Ah, meu vocês Deus. Vocês pegam muito no pé do Corinthians, cambada diante da porra. Tá maluco. Caixa 2, menos. Mostrar o tamanho da caixa alta. Ah, juiz. Caixa 2, velho. Abriu a porta e empurrou, mano. Porra. Ai. Vamos mordeu lá, um mais piru. Mensagem, no caixa 2. Boa noite, galera do Estádio 97. Que isso, é o Tiririca? Corintiano. Ei, mano, então, o Guilherme, ele foi de vez ou o Corinthians ainda tá pagando Guilherme, o salário dele? Guilherme. Eu queria dizer pro Sombra aí, não deixar o Motinha sozinho aí na mesa. Amém. Ele só fala bobagem, vocês batem medo demais. Valeu, galera. Valeu, Tiririca. Era uma mistura de voz. Eu vou falar um negócio, o pessoal tá de marcação com o Mota, isso é inadmissível, não podem fazer isso com o Mota, né? O Mota, bilisco, o Mota é apenas original. O outro é um cara original. Você pode não curtir aquele carro. Eu sou um ser mas mágico. É um cara original. No Insta tá lá, moto original. Moto original. É original, original moto. Pra quem quiser seguir no Insta. Vamos ver se recupera aquela campanha que o Mano. Não recuperou mesmo? Ah, vai. Aqui não o quê? Fizemos depois não. Aí uma campanha pra você ganhar seguidores. Passou de 3 mil a mais do que você tinha. Eu perdi 20 mil seguidores. Ah, imagina. Você nem tinha 20 mil. Você não tinha nem 2 eu mil. Tinha, eu não devia nem ter Instagram. Não tinha porra nenhuma. Tinha 45 mil. Se você fosse um cara tão querido assim, nego não ia deixar de seguir. Pois é. Não, mas é. O outro fazendo campanha vai fazer fizemos... o quê? Os dois. Não, nós fizemos uma campanha aqui. Se eu fizer campanha pro pessoal se jogar no oitavo andar. Então faz campanha pra mim. Alguém vai se jogar? Não, mas pera lá, pera lá, não seja injusto. Antes de mais nada, eu vou responder aí o nosso querido amigo aí, o Tiririca, ouvinte. Tiririca. É Joelson o nome dele mesmo? É Tiririca. Você tá zoando, não é não. Não, é Joelson. Não, mas um abraço pra ele então. É, mas o Corinthians, infelizmente, ele não conseguiu. O Corinthians, infelizmente, não conseguiu se desvincular em definitivo desse encosto chamado Guilherme. Não, mano. Ele tá indo lá pro Paraná e o Corinthians vai pagar metade do salário dele. E ele fica emprestado ao Atlético Paranaense até 2018. Já pensou se ele dá uma deitada no Corinthians, no brasileiro? Não é difícil não, o Lucas é capaz de fazer isso na final do Paulista. Você imagina a sede do cara. E eu, se sou o Corinthians, aí eu sou o Roberto, falo que se dane o patrimônio. Se o Luca vier pra cima, racha o pau. Quebra o cara, deixa 6 meses parado. Não pode fazer isso. Acho que o cara, mas... Você acha que lá no fundo, o cara fica com a cabeça, puta, se eu fizer um gol no Corinthians. Mas agora, acabou que ele tá falando? Que eu ia. Que lá eu no falar. Fundo fica com a cabeça? A campanha lá do Mota. Motinha, não seja injusto, não seja injusto. Vocês não fizeram campanha pra Nós fizemos uma campanha, fizemos sim. Eu vou fazer no meu Insta. Chorou. É, nós fizemos uma campanha aqui, unfollow no Mota. Lembro. Que aí falamos, ó, quando o Mota perder 5 mil seguidores, a gente vai sortear alguma coisa ali. E ele perdeu em 3 minutos. Isso mostra que ele não é um cara tão querido assim. Depois nós fizemos aí uma campanha follow Mota. Aí ele teve também, além de recuperar os seguidores que ele tinha, mentira. Falamos aí 3 vezes o nome dele aqui no programa. Se eu não me engano, acho que ele obteve. Acho que 2 mil seguidores ou 2 mil e poucos seguidores a mais. Consagraram ele. Na boa. Basta ver a irmã do Rudy, quando o pessoal fala o nome dela aqui no ar. Ela ganha 1.000, 2.000 seguidores. Mas ela é gostosa. Assim, os pedreiros seguem mesmo. Não mexe nas minhas gavetas, não. Isso mostra, Motinha. Isso mostra a força do estádio 97. Para, vai. O cara vai olhar as poses que ela faz gostosa. Ela, pô. Ah, que conteúdo que ela tá dando. Ela vai virar uma ótima advogada. Ela coloca a busanfa pra cima, é. Imagina. É uma teoria. A irmã dele não é apenas um pedaço de carne. Ela tem conteúdo. Ah, tá. A menina é advogada. Os caras seguem ela pra quê? Na OAB agora, parabéns pra Renata. Mas você acha que o cara sabe disso? Entendeu, moto? Acho que você deveria rever isso aí. Exato. E ela não passou mostrando a fotinha da bunda dela, não. Ela passou estudando, maluco. Mas no Insta, o cara segue pra quê? Aí deitou. Ué, no Insta. Não. Peraí, no Instagram o cara vai fazer o quê? Vai ver foto dela gostosa. Ah, eu não vou deixar você falar assim no meu belisco, não. Que isso? Eu prefiro a Lê dizendo que é belisco dele do que você diminuindo ela. Mas eu não diminuí, eu tô falando a verdade. Sim. O cara vai lá pra ver a bunda dela. Desculpa. Ah, juiz. Quer dizer, então pro Mota, o cara segue, por exemplo, a Marina Rui Barbosa. O cara segue a Paula Oliveira, a Gisele Bündchen, só pra ver bunda. Não, pelo QI dela, muito, ele segue. Muito me deixa... É isso que você obrigado, pensa, viu, mano? Você é um muito cara perplexo eu fico de ver nossa, atitudes preconceituosas do Cláudio Mota. Pois é. Que choca o Cláudio Mota. Eu vou falar da atitude de vocês e você fala, olha a irmã do Rude gostosa, né, velho? Aí vocês começam a falar e começam a bombar. Nas minhas costas? Ah, não! Eles falam nas minhas costas, mano? Fala. Não vamos inverter as coisas. Ah, tá. Ela é gostosa. Você foi preconceituoso, Mota. Certo? Muito bonito, também é. Agora, já peguei, nós aqui dissemos as pessoas só seguem ela ou ela só tem capacidade porque ela é gostosa? Jamais. Não, é outra história. Não, seus cínicos. Outra história. Vocês são cínicos. Claro, é a mesma coisa que o Moto falar, então, porque eu sou bonito, eu não posso ter talento, não posso entender Exatamente. Por exemplo, a Domênica, uma das maiores locutoras de todos os tempos do rádio. Da voz. É uma delícia. É uma menina muito gostosa, bonita. E competente também. Exato. Primeira bonita, competente. Bonita. Mas tem um beijo de veludo, uma coisa gostosa. Não sei, não sei quem ele tá falando. É Domênica, não sou eu. Ela põe a língua pra dizer. Sei quem ele tá falando. Gostosa. Nossa, Dodô. Belo beijo. Não, eu sou Domênico. Oi? Você ouviu, Ale? Domênico. Ele falou Domênica. Domênica deve ser a mãe dele. Ah! Ela me deu não, mas deve ser quem pode ser. Pode ser a prima. Segue o jogo. Aliás, a prima é legal também. Ontem. Né? Ah, não. Ontem, não, já vai falar do ganhador da promoção. Estádio 97 na pole position. Mas antes, tem mais uma mensagem. Desculpa. Oi, pessoal do Estádio 97. Eu tô mandando esse WhatsApp em apoio ao Mota. Porque ele é muito injustiçado nesse programa. Ale. Todo mundo só sabe meter o pau no Mota. Mota, queria dizer que você é muito querido aqui por todos. Tá, que a gente te ama. Olha, que ligado. Essa injustiça, que a gente é contra essa injustiça que fazem com você. A prima então, dele lá, Mota, de tamo Manaus. Junto, tamo com você. Força aí, aguenta aí esses caras chatos aí te pentelhando. Chupa. Porque você é maior, você é melhor. Ai. Obrigado, beijo, amor. Mota. Obrigado, beijo, somos todos uma só, irmão. Obrigado. Boca, São Paulina. Pode falar, todos uma mexeu com tá vendo? Todas, você renega as mulheres e as mulheres. Não, mas eu não reneguei, só falei que você bem lembrado. Tá vendo? Não tem nada a ver, vou elogiar a menina. Obrigado. Você tem razão. A verdade é que ele não acha ruim que mete o pau nele, né? Não. Agora, eu não sei se essa Renata, que ela gravou essa mensagem antes da declaração do Mota. Dizendo que a irmã do Rude só é capaz porque é gostosa. Se a Renata for bonita, você falei isso, tá discutindo que de repente pode ser que mude, você quer dizer? Eu só falei porque ele fica renegando assim, as mulheres. Eu só falei o seguinte, que os pedreiros, quando vocês falam da irmã do Rude, qual o problema que tem contra pedreiro? Não, tô entendendo o que eu tô falando. Eu sou fascista. Não, você sabe o que eu tô falando. Sou fascista. Aliás, todo mundo aqui já falou assim. Vou cuspir na sua cara. Vocês sabem o que estão falando, o que eu tô falando. Não faça de tonto. Você parece o kit do Senhor Batata com óculos, nariz gordo. Ó, essa aqui parece é minha prima. Minha prima é legal. Olha lá, a prima é bacana. Olha lá, divulgando a prima. Essa é a Domênica, não? Que boca de Pac-Man. Essa é a Domênica? Ah. Se for, porra. Nossa, então, olha lá, estão discutindo a capacidade dela, o QI dela. Piano na boca mesmo. Não, mas ele mostrou pra ver se é gostosa. Fala a verdade. Mas aí, não, pera, mas ele mostrou pra gente ver se é gostosa. Não, mas pessoal, tá discutindo o QI dela? Vamos parar de se referir assim às pessoas. Olha lá, tá vendo? Eles são muito sexistas, né? Mas ele mostrou pra isso. Sexistas, total. Eu falei que a prima era legal. Ah, tá defendendo a moto agora? A moto. Hein? Ah, é. Quem tá defendendo a moto? 7-1 pro Barcelona? Foi 7-1, isso? 7-1 e o Real 6-2? 6-2. Bela troca de assunto, hein? Estádio 97 também tem oferecimento de Free Call. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! E ontem tivemos o encerramento da promoção Estádio 97 na Pole Position, que levaria e levará um ouvinte com acompanhante para assistir o GP da Catalunha, vai participar por Barcelona, e o vencedor foi o Diogo Gonçalves Flores, e foi assim, ó. Promoção Estádio 97 na Pole Position. Pole Position. Linha 2. Travou? Tá no ar. Alô? Alô? Quem fala? Diogo Gonçalves Flores. Flores. Quantos anos você tem, Diogo? 30 anos. 3.0. Mora em que bairro? Vila Junqueira. Você está concorrendo? Você acompanhou o nosso Fórmula 1, a promoção Estádio 97 na Pole Position? Acompanhei. Ih, rapaz, que dia que você vai escolher? Dia 20 do 4. 20 de abril. 20 do 4. 20 de abril não foi semana passada? Quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Quinta-feira, você estava ouvindo o programa, ouviu inteirinho? Ouvi. Legal. O vendeirinho. Espero que sim. Então vamos lá. Vamos lá, você tem a chance, você é o primeiro, tem a chance de ganhar. Qual o nome dele completo? Nome dele completo, tá aqui, olha. Diogo Gonçalves Flores, da Vila Junqueira. 30 anos de idade. A pergunta é, no dia 20 de abril, dia escolhido por você, quantas vezes você ouviu passar o Fórmula 1 da Energia 97? 3 vezes. 3 vezes. Você tem certeza disso? Tenho. Olha, então, como resposta a você, Diogo, com o apoio da Latam Travel e também com o apoio da Agência Catalana de Turismo, eu tenho que te dizer que felizmente você ganhou! Você vai pra Barcelona. Se eu morrer, você não vai. Você vai. É lógico que não. Você vai pra Barcelona com um acompanhante. Vai pra um lugar maravilhoso, cara. É verdade. Diogo Junqueira, você ganhou a promoção, cara. Diogo Gonçalves Flores, da Vila Junqueira. Ah, não, Vila Junqueira. Diogo Gonçalves Flores, da Vila Junqueira. Isso. E aí, ô Diogão, que legal, hein, cara? Pô, Domênico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi pra algum lugar, pra Europa, pra algum lugar, não? Eu já fui pro Canadá uma vez. Né? Só pro Canadá? Passaporte tá beleza. Passaporte tá em dia, tudo certinho? Tá em dia, tudo certo. Ih, rapaz, então não tem esquema. Você vai curtir pra caramba, velho. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, nada. Vai curtir, velho. Que isso? Caramba, velho. É sensacional, velho. Você não tem noção, cara. Não, mesmo. Parabéns, Diogo. Sensacional. É isso aí. Boa. Olha aí. Parabéns, então, o Diogo, que vai pra Barcelona. Muito bacana, hein? Que bacana, né, Domênico? Ah, foi emocionante, né, Sombra? É legal, o cara ficou realmente muito emocionado, né? E digo é mais. É legal, né? Semana que vem nós entraremos com uma promoção onde nós vamos premiar o ouvinte com um apartamento no resort do Estádio 97. Como assim? Vamos. Rapaz! É mesmo? Opa! Vamos! Legal, hein? Vamos! Aí sim! Boa. Semana que vem nós vamos aí trazer a mecânica da promoção para sortear um apartamento do resort. Show de bola! Oh, aí sim! Oh. E eu vou fazer presente, decreto personalizado. Vai fazer? Só, o problema é que a pessoa vai ganhar e vai ter que dormir com mota no quarto. Pelo amor de Deus, isso aí é um prêmio, é o quê? É a punição. Pra alguns pode ser prêmio. Com certeza, olha só, ô Sombra. Ô Mota, a gente vai fazer uma promoção a partir da semana que vem pra sortear um apartamento, sortear, premiar, depende de como for a mecânica promocional. E se nós colocarmos a opção do cara querer dormir com você no quarto, você topa? Sim. Boa, Motinha. Peraí, estamos tentando ajeitar alguém aí pra você. Quem aí, que vai querer participar disso aí? Ah, ah, tá cheio, hein? Ah, pelo amor de Deus. É um apartamento? Tá cheio, hein? Eu prefiro dormir na Fernão Dias. Não, Domênico, peraí, Domênico não pode, porque o Domênico já faz parte do programa. Olha que abusada. Domênico não pode concorrer. Domênico tá louco, concorreu. Eu vou com a minha família, linda família. Eu levo meu pijama. Ah, mas gente, é a mania de achar que quem tem lindas famílias não pode. Mas eu vou com a minha família. Lindos casos. É. Não, né? Ah, mas eu tenho minha família. Que lindo caso. Caso é pra vocês aí. Aí fica, tá. Arruma teu caso aí, ó. Segura tua onda aí, você, ó. Mas o cara tem uma linda família, chega no fim de semana, viaja com a família. Você viu aquela. O modo era assim. Você viu aquela garota? Não tem mais aqui. Dá espaço. Mas... aqui não, aqui não tem Spice mais, não. Spice Girls. Spice Girls. Você viu lá? Você tá muito mal. Você viu? Ela tinha. O marido dela pegava babá, né? Mas sabe não, que isso é da brasileira, da modelo. Não é da Gisele. É o Tom Brady. É agora mesmo, saiu agora. E aí ela se separou dele porque eles três faziam homenagem. E aí ele começou a pegar só a babá sozinha. Aí ela ficou putinha. Agregou bem ao programa. Mas esse negócio é complicado, o cara falar que tem família. O Mota também, ele tinha uma família, ele era casado com uma mina aí. É. Aí... a Índia Bartira. Um dia ele quebrou o legume. Índia Bartira? Índia Bartira. E o outro lá que pegou a Ritinha quebrou e agora a noiva dele encontrou com a Ritinha lá na casa de praia, velho. Rapaz! O bicho vai pegar, hein? Mas ele aquela noiva dele é legal, hein? Então, é legal a noiva dele. Desculpa, amigo, não é quem é Ritinha. Ritinha é Isis Valverde, da novela. Vocês assistem a novela. E a outra não era aquela mina que fazia papel de drogada? Sim. Do olho azul? Pô, aquele olho Bruna Linsmeyer. Hã? Bruna Linsmeyer. Aquele olho dela... papel, né, brincadeira, hein? Sombra também tá noveleiro, hein? Não é noveleiro, mas não, essa vale a pena. Eu me informo, gente. Essa é boa. Eu me informo. Ele comprou a Capricho. Essa é boa. Das novelas. Ele é a Tititi. A Tititi. Ele fica o dia inteiro com a Tititi, velho. Como é que era o nome daquela revista que só falava de novela? Qual? Uma revista que te contei. Te contei. Te contei. A estreia da Tititi foi com nós, né, mano? Lembra? Na banca de jornal, eu, o Mano e o Portuga. Tititi? Quando lançou a Tititi, velho. Eu não lembro, não. Tá malhando. Estádio 97 da Energia 97, tem oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Botinha, notícia rápida de São Paulo, rapidinho, São porque Paulo. A gente vai pro momento sem parar. E dizem que o São Paulo tá conversando com o Lugano, finalmente, aí, pra renovar o contrato do Lugano, viu, chefinho? Reúne, chamou os empresários dele aí e estão conversando. Os empresários. Renovar, velho, renovar. O Lugano, se fosse um carro, não pagava mais nem IPVA, dele, Mota. Mano. Tem placa preta, mano. Mas tem que se aposentar no São Paulo, velho. Por mim, o Mas já Lugano tá aposentado. Fazia... Não, ele joga. Aliás, ele foi melhor que muitos zagueiros no São Paulo. Lugano é placa preta, velho. Mas não! Não, para falar besteira, vocês têm ódio do Lugano. Mais lento que palestra do Suplicy, pô. É verdade, velho. Vocês têm ódio do Lugano. Não, mas não é ódio, Motinha, mas tem uma hora que já deu, né, velho? São antes. Você vai renovar o salário do cara, Sombrado? Vai. Pagando o salário de jogador, porque é alto. Pro jogador que não joga, vai. Cara. Mas ele joga. Às vezes joga. Né? Joga e joga bem. Às vezes joga. Agora é o seguinte, sendo sincero. Melhores. Depois do Rodrigo Caio e do Maicon, o zagueiro mais estável do São Paulo... Só sobrou ele. É o Lugano. Não, o Leandro foi embora. Não, o Lucão não é melhor que o Lugano hoje? O Lugano recentemente melhorou, né? Ele fez três boas partidas. Sim, né? E o Lucão também melhorou. No último momento. Mas no decorrer do período... Ah, não botavam ele também? É, então. É, dava medo. O Lugano hoje é aquele, se fosse um circo, aquele leão que não consegue mais pular por dentro do arco de fogo. Sabe que ele dá a volta ao lado. Assim, é o leão de circo velho. Sabe? Ele já tomou tanta injeção, coitado, que ele pode assustar. O leão que passa com ele na padiola, velho. Assim, agora, o que eu acho que antes de renovar com o Lugano, o São Paulo precisa é contratar mais um zagueiro. De bom nível. Também acho, mas difícil. Um zagueiro achar, e um volante, na minha opinião. Na minha singela opinião, pelo menos um zagueiro e um volante. O Rodrigo parece estar de saída do Vasco. Você queria o Rodrigo de volta? Não, imagina. O cara tomou. Pô, ele perdeu corrida pro Ronaldo Gordo. Você tá louco. Ronaldo Gordo. Naquela época ele tava com embolia pulmonar. Você falou do Ronaldo. Aquela época corrida lá. Corrida pro Ronaldo Gordo. Aquela época ele tava cuspindo sangue, velho. O cara perdeu na corrida pro Ronaldo Gordo. E hoje ele perde pro Wagner Montes na corrida. Não. Você criticar o Lugano e sugerir o Rodrigo. Não, já que eles gostam do asilo na zaga. Olha, chegou uma informação que não é que o São Paulo foi atrás, mas que o Maidana do River, que não tem nada a ver com o Iago Maidana, aquele lá do contratado pelo Aidar, que inclusive foi agora emprestado pro Criciúma. De onde veio, né? É brincadeira. É uma palhaçada. Bom, mas teria sido oferecido Maidana, zagueiro do River, ao São Paulo Futebol Clube. Não conheço o futebol do Maidana. Alê, Mano, vocês sabem? Conhece? Eu não conheço. Não, é um jogador, então, é um jogador experiente, né? Um jogador já bem rodado. Eu não sei, eu... Quantos eu, anos, Alê? Tem, acho que 28, 29. É, eu, é uma aposta que eu não faria. Sinceramente, eu não faria. Eu acho que é um zagueiro que já está mais acostumado ao futebol brasileiro. E aí a possibilidade de promoção, pouco a pouco, do Militão, que é um menino que pode jogar de volante e de zagueiro. É, dizem que é muito bom. Eu acho bom, que o moleque. São Paulo tem se dado muito bem com esse tipo de jogador. Também acho que e a gente tem um exemplo também, Sombrado, daquele Donati, velho, que tinha feito uma puta Libertadores. O Flamengo foi lá, contratou. O cara era banco do Vaz. O Maidana, agora ele assumiu, a condição titular. 31 anos, né? Não 28. 31 anos. É, então, é muito, muito tiozão, mano. Muito tiozão. Bom. Se fosse um mercado, sabe aquele lá que tá jogando agora na Espanha, tudo bem. O mercado bate uma bola. O maluco é zagueiro, lateral, aí tudo bem. Mas o Maidana... Aí tem que ficar na guarda o que vai acontecer com o Rodrigo Caio, se ele realmente vai no meio do ano, né? Já conta com o ovo fora da galinha, viu? Rodrigo Caio, segundo o blog do Menon, mais um membro do Conselho de Administração de São Paulo será nomeado, né? Ou foi nomeado, que é o Saulo Castro Abreu, que é um dos braços direitos do Alckmin no governo do estado. Mais um. Para quem não entende, mas qual a importância disso? Hoje o São Paulo tem um Conselho de Administração. As atitudes dos seus diretores hoje têm que ser avalizadas por um conselho de administração. A contratação, inclusive, de diretores, de quem vai cuidar do marketing, de futebol, etc., tem que ser avalizada por esse conselho de administração, como costuma ser numa empresa, não é isso, Alê? Sim, eu acho que é um caminho interessante, porque primeiro você divide um pouco as decisões mais importantes do clube e segundo que você tem um leque maior de opção na hora de fazer a sua escolha, né? Agora, não que perca uma parcela de política dentro disso. Ah, não. Porque um conselho de administração também tem política. Como em qualquer empresa, também existe certa política num conselho de administração. Maior parte desse conselho de administração é formado por pessoas hoje ligadas à situação. São 9 pessoas, presidente e vice-presidente, que já são situação. 3 membros foram eleitos do Conselho Deliberativo e os 3 pertencem à situação. Então aí já são 5, né? Aí um deve ser eleito indicado pelo Conselho Consultivo e dizem deve ser o Pimenta, então que deve ser aí talvez um dos poucos ou único representante de uma ala oposicionista. Agora, você fala do Saulo de Abreu, que é da trabalha hoje no governo do estado de São Paulo. Eu só espero que ele não deixe o governo de lado para cuidar do clube, né? Porque mas conselho de administração é isso, né? É só um conselho, não é? Não é atitude de trabalhar 24 horas. Ah, mas não sei, né? Tem cara que. Eu penso que São Paulo. Mas recentemente a gente teve até presidente trabalhando por clube. É? Então por quê? Não? O Macri na Argentina. O Macri, né? Com o negócio do Boca. O do Boca, foi só esse. É, mas eu acho que teve mais um, viu, mano? Será? Não lembro. Eu acho mais um trabalhando por clube. Mas o que eu acho que o São Paulo tem que resolver aí cara de pau, é o responsável pelo futebol, né? Hã? Acho que o que o São Paulo tem que resolver o mais rápido é quem será o responsável pelo futebol, né? Comenta se deve ser o Pinote. Tá, mas o Motinha tava... O que foi que você falou no começo aí do programa? É que o Pinote ia dar o Pinote. Não, tinha... não, eu não falei isso. Você falou que tinha informação, o Impretzel. É a Rose. É a Rose falou. O que pega na questão do Pinote é... Ele tem que abrir mão de outros trabalhos. Ele é um acionista de uma empresa muito grande do setor de cosméticos, né? E hoje ele abdica um pouco do tempo dele pro São Paulo. Não sei quanto, mas ele trabalha muito pro São Paulo. Mas dizem que ele vai abrir mão desse. Ele teria que abrir mão. Ele seria remunerado, trabalharia só pro São Paulo Futebol Clube. Agora, lá no novo estatuto, tá lá. Para ocupar um cargo executivo, e... tem que estar lá. Com notório currículo no departamento. Conhecimento de causa. Sejamos sinceros, o Pinotti, ele nunca trabalhou. Pois é, a questão, com, questão ele trabalhou seria... num clube de futebol, mas é assim. Numa outra área. Agora, eu gostaria muito que, por exemplo, o Pinotti fosse um cara já com currículo e pudesse estar, porque assim, eu vejo no Pinotti um cara honesto e trabalhador. Então, isso não se discute, mas não, mais que tem, se discute, né? Não tem experiência nisso. É, eu não quero ser a cobrinha, não é a venenosa? A venenosa da Record. Mas quando ele teve uma participação decisiva no futebol do clube, do São Paulo, claro que a responsabilidade não é dele, mas ele que assinou o cheque pro Centurion, né? Ah, entendi. Então foi, vamos um jogador. Quem que eu vou assinar? Vou assinar aqui o Centurion. E ele que assinou o cheque, meio que emprestando dinheiro pro São Paulo. Mas certo. Ali não é um caro belo... pra ele. Não, eu sei que a responsabilidade não é dele. Não é. Mas quem pagou a conta foi e no ele. Final da conta, no final das contas, o São Paulo vai lucrar com isso. Pelo que dizem, né? Será? Se o Boca quer, dizem. Será? É, eu acho. Olha, eu acho agora, difícil, viu, cara? O Sombra... Ah, oi, Vomal. Tá ainda aí, velho. Quem apareceu você aí? Não caiu lá? Pô. Disseram pra mim que você caiu. Belo personagem que você não, faz. Não, você caiu, né? Ganhou, né? Você estudou isso pra fazer? Fez laboratório? Catal, ganhou a eleição, né? Olha, não, até o Vomal tá zoando o Mota. Não, eu não. Ele vai de pijama lá pro Mota clube. Ganhou a eleição de melhor personagem. Ah, com isso no Twitter, ó. Oh, independente de quem que vai entrar no esportivo, viu? Se é o Pinotti. Esportivo. Precisa ver. É um índio, esportivo. O campeonato inferno tá forte lá? Tá de férias agora. Tem as final agora em novembro. Agora? Dá um tempo, fecha a janela agora até novembro. Tem que quem entrar no esportivo, viu? Tem que proibir a turma do... Eu não sei, eu acho que a turma do carteado... Ah, o que o pessoal tá fazendo? Então eles fumam charuto na área da piscina. Turma do carteado. Aí não pode, hein? Aí não pode. Então se o Pinotti entrar pro esportivo, a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar do... Mas ele cuida do futebol. Você também fuma charuto, hein? Do charuto na área... Sim, mas eu fumo na minha casa, que é permitido na sacada gourmet. Ah, é? Gourmet. Mas você tem sacada gourmet, Vomoro? É gourmet. Graças a Deus eu construí uma boa... Essa sacadinha tem aí 60 metros. Mas vou... Caraca, velho. Ali na região do Panambi. Mas, vô, Mauro, o que você achou da eleição, do resultado? Tá tudo certo agora? Eu não tenho posicionamento ainda, porque o Adalberto pediu umas medidas e o Leco não aceitou. Se ele aceitar, eu gostei. Adalberto Raquete? É. Ah, ele porque tá teve outro Adalberto recentemente no São Paulo. Não. Quais as medidas que foram solicitadas? Não, o Adalberto, o secretário adjunto do Adalberto é o Rogério Violino. E Rogério toca violino. Muito violino, né? Porque ele fez uma apresentação uma vez no almoço lá do conselho, foi ruim. E aí o pessoal lembrou. Não, é porque o São Paulo tem isso, né? Tem o Jorge do Chapéu, o Rui, tem todo não, mundo. Não, chega de chapéu. Então, esse é o Rogério não. Violino. Não. Pô, é verdade que você vai pro clube de pijama? Eu sou do pijama? Tempo que esse tipo de chapéu, essas coisas, era no Corinthians, não era no São Paulo. Não fala esse nome, não, que traz mal agouro. Os caras sempre foram muito elitistas, né? Aí começa a popularizar, os caras começam a ficar em choque, mano. Ah, isso mesmo, paga uma madeira mesmo. Até nisso os caras querem ser nós, velho. Eu vou dizer, é isso mesmo. Louco. Até nos nunca quis, velho. Você tá louco, mano. O sonho de vocês. Não, para, você tá louco. O sonho de vocês é ser o Corinthians, maluco. Não, chupa. Caia na bola comum. É louco. Aí não, hein? Viu, Domênico? Os caras faziam igual o gato, fazia cocô e enterrava rapidinho. Hoje em dia faz igual. O orangotango, mano. Faz na mão e joga nos outros ainda, pra todo mundo ver, velho. É triste, viu? É triste. Que triste, assim que é da hora, é velho. É da hora. Mano, futebol é lavar roupa suja, é escândalo, lógico que é. Que isso? Esse é escândalo, vai torcer pro Real Madrid. Vamos pro momento sem parar? Também. Bora. É isso aí. O momento sem parar, agora com três ouvintes na sequência, o sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja sem parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ó. Que trilha, toda vez que eu escuto esse som, eu fico ansioso, sabe por quê? Isso quer dizer que Guardiões da Galáxia Volume 2 estreia amanhã. Putz, amanhã. Isso Boa. Mesmo que você ouviu. Vocês acham, hein, amigos? Nossa, tem que ir. Eu Isso acho é legal, que vai ser hein? Do cacete. Eu recomendo. Aí tem que ir. Vai ser muito legal. Eu e o Ale. Alô? O Ale. Alô? Quem fala? Ô! É Edgar. Edgar, fala Edgar, tudo bom? Edgar do quê? Edgar Alexandre de Souza. Quantos anos, Edgar? Tenho 38. 38 RG hoje, hein? Como é que faz hoje aí? Bom, hein? Bom? Bom. Por quê? Por que bom? O bar vai experimentar lá em Barcelona. Tem uns vinhos que ficam nas adegas lá. Ah. É muito bom aqueles vinhos lá. Nossa, muito legal lá. Nós. Zero? Que? Você zerou, RG, zero, puxador? Bro. Zerou? Não, zero não. O que, puxador? Vai pra cima deitou, dele, hein? Você deitou, não tem vergonha, puxador? Vai pra cima deitou, dele, hein? Não, zero não. Puxador, fala sério, velho. Não, gostei, foi bem, foi bem. Ah, sim, foi bem. Vai lamber um azulejo, puxador. Foi bem. Como foi bem o quê? Que foi bem? Você tá maluco? Não, eu fui bem. Ele tá falando não. Não, ele tá falando do puxador. Da puxa, você vai puxar. Eu sou puxador. Ah, então tá. Você é louco, o quê? Esse é um louco. Qual a nota que você daria, Edgar? Porra. Ah, nota 9.5. Aê, isso é o que é. Isso é o que tá valendo, pô. É, eu queria que a voz sim, do pobre fecha, é a voz de Deus. Lógico que é. Que fecha, hein, Edgar. E o bairro que você mora, Edgar, qual que é? Mil. Nesse momento, eu tô na Marginal Pinheiros, travado. Mas eu sou da Vila Carrão. Vila é Carrão? É nóis. Ah, Vila Carrão, Benjinha. Peraí. Oba. Oh. Eu que eu não conheço, meu. Tá no trânsito na Poim. Ei. Você tá preso? Peraí, amigos. Ei. Vai buscar o Jimmy. Ei. Oh. Você falou pra buscar? O bar vai pra Barcelona, hein? O bar. É. Meu, Barcelona. Amigo. É. Meu, a Poim. Meu. É igual, é igual. Meu, Poim, falei, Barcelona. Vai buscar o Jimmy, amigo. Você tá preso no trânsito? Motinha, tudo. Eu acabei de tuitar aqui. Tá tranquilo. Peraí, amigo. Zona Leste. Hã? Os trouxas. É igual, demora ao mesmo tempo. Ale, chegou agora, amigo. Segura. É um trouxa. Vai no cotovelo ali. Eu? Ô, oh, velho time. Quando eu fecho uma piroca? É, isso. Todo poderoso Timão. Ah, Corinthians, mano. Olha a galinha. Olha que a galinha que eu tô vendo aqui é você. Ah, nem o cartão, velho. Só dá nós, mano. Só dá nós. Passou um silver tape na cloaca aí. Juiz! Cotovelada duas vezes. Agora foi Paulistinha, né? Porra. Aí, mano. Finalmente, hein? Não falei pra quem foi? Não, amarelo. Nossa, que absurdo. Foi no grito. Tá parecendo o Tribunal da Federação Paulista, velho. No grito da mídia. Mano, abriu a porta e empurrou, velho. Ó, amigão. Pode falar, mano. Tamo junto. Coringão agora, final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo em Campinas, Ponte Preta que já eliminou Santos, eliminou Palmeiras, e agora tem o Coringão pela frente, cara. E aí, o Coringão leva esse Paulistão? Com certeza nós vamos ganhar, mas é com certeza, você pode me cobrar que semana que vem eu ligo. Aí sim, mano, mas o Corinthians ele não pode dar bobeira no primeiro jogo, mano. Na verdade, os caras são um duro de ruê, os caras é pesado. Bom, hein? São chata, macaca é chata, batacete, mas nós vamos ganhar, tenho certeza. Tem uma louca que ligou aí ontem de Serginho falando que o Corinthians vai perder nada. Era a Rose. Rose bombom. Não fala mal da Rose, não. Não, mano. Que mano é perder? Não, a mina falou que o Corinthians vai perder, mano. A mina também atravessou ali. Atravessou a ideia, lá, né? Nós vamos empatar, no mínimo lá a gente empata, no mínimo. Então, mano, porque... Tô sentindo um medinho, então, hein? Corinthians e Ponte Preta, velho. Não é medinho, Ale, não é medinho. É porque o time do Corinthians é uma nota 6,5, 7, né? E aí bota a garra, exagerou, bota a vantagem, vai lá pro 7.8, chutando alto, viu, cara? Porque não tá lá essas coisas, mas dá pra confiar esse Paulista assim. E a ponte é que nota pra você, a Ponte Preta? A ponte tá no mesmo nível do Corinthians, cara, tá no mesmo nível. Eita, ô amigão. Pode botar a ponte no mesmo nível do Corinthians. A ponte é melhor, hein? Ô amigão. Não acho não. Corinthians e Ponte Preta já se enfrentaram pelo Campeonato Paulista e o jogo aconteceu em Campinas, esse jogo foi empate, mas o Corinthians ele foi amassado nesse jogo, o Corinthians ele não perdeu por um detalhe, É, foi uma situação complicada, o Corinthians ele saiu perdendo, a Ponte teve outras chances aí de poder ampliar o placar, o Cássio pegou tudo naquela partida, e aí o Corinthians aí acabou num contra-ataque fazendo um gol. É, mas a partida de domingo, cara, se o Coringão aí der o mole que o Palmeiras deu, principalmente no começo do jogo, aí com 8 minutos já tá 2-0 pra Ponte Preta. Mano, mas eu vou pedir pra você, cara, que o Beija, que deve estar ouvindo a gente. Meu! Meu! E que tem aí acesso ao time do Corinthians, à diretoria, aos técnicos. Cara, pelo amor de Deus, o que acontece? Num jogo vai lá, joga bem, toca bem, vai pra cima, no outro fica atrás, toca dali, toca daqui. É, se entrar do jeito que entrou contra o Inter, vai tomar uma piaba. Vai tomar uma piaba. Medo, hein? Então acho que a Rose não tava tão errada assim, né? Mas aí é um caso à parte. É uma partida. O Corinthians jogou mais, melhor no Inter do que aqui em São Paulo, porra. Não, mas que de fato, se o Corinthians entrar frouxo na partida, vai perder. Isso não quer dizer que o Corinthians vá perder a partida e que vai entrar frouxo. É a mesma coisa. O torcedor tem que acreditar, mano. Vai ficar, é capaz de tomar naba no primeiro jogo, vai perder. Ela falou que ia perder o título. Nós temos aqui o São Paulo, o Palmeiras, o Santos e o Corinthians. Os quatro grandes da capital, certo? Palmeiras tem um elenco melhor, sim. O Santos tem um elenco bom. O São Paulo, pra mim, tá na mesma média que o do Corinthians. Só que, se você pegar a regularidade de todos eles, quem teve regularidade? Nenhum deles, cara. O Palmeiras tomou um pau da Ponte Preta e nem parece o Palmeiras que é o time que é. Você então entendeu? A Ponte é melhor que todo mundo, é isso que você tá falando. Você nega... Não é esse o caso, mano. O caso é que é o seguinte, os caras parece que estão entrando com ou salto alto, ou pensando na morte da bezerra. Eu não sei, cara, mas, porra, a gente tem que dar na cara a esses caras, meu, pelo amor de Deus. Não fala assim, dar na cara. Né? É modo de dizer. É com responsabilidade, né? Modo de dizer, falando. Eu tô achando que vai ter música da macaca segundo. Será? O homem macaco? Vai ter, velho. Eu, por ser corintiano, eu gosto de futebol, cara. Mas olha, eu fiquei inconformado com o Palmeiras tomar de 3-0, pelo amor de Deus. Ô, amigo, você tomou água de alguém que te ofereceu aí, meu? Toma cuidado com isso, meu. Aí dá uma alegria do nada, meu. Não, tô tranquilo, tô de boa. Fica tranquilo. Ô amigão, como estamos no momento sem parar também, quer mandar então um abraço e o placar pra domingo, Corinthians e Ponte Preta em Campinas? Quero mandar uma mulher pra minha esposa Renata. Sim. Que é uma mulher da minha vida, pra minha filha Beatriz. Boa. Um beijo no coração e um abraço pra todos vocês. Eu ouço vocês todos os dias, desde 2004. Boa. Aí sim, hein? Foi quando eu entrei. E agora eu vou fazer. Só foi vir agora, né? Um dos meus sonhos aí no resort. Eu vou essa promoção semana que vem, eu vou estar antenado, que é a minha. Boa! Boa. Vou ganhar essa promoção aí. Ó, galera, aí. Aí sim, tomara. Eu mexendo aí, só usando, me dá 3 vezes mais proteção e diversão. É, me garante. Ganhou, 3 vezes mais proteção e diversão. 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Levou um kit top do desodorante Extreme. E o do McDonald's também, tem do McDonald's? Tem. Tem, claro. Ajuda aí, mano, McDonald's é novo. Ó, todo dia. Todo dia. É dia de clássico no McDonald's. Boa. Aê! Boa. Boa, velho. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Um abraço pra vocês e vocês são demais. Valeu mesmo. Vai lá no resort, hein? Valeu, irmão. E Corinthians, domingo, 1-0 lá em Campinas e aqui 3-0. Se Deus quiser. Eita, bom vem pro farrão. Valeu. Vai, Corinthians, é nóis. Vamos lá. Traz aí. Vamos lá. Vamos a mais um ouvinte. Agora é o momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência, vamos pro segundo. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Espetacular. Olha essa trilha. Aí sim. Sabe o que eu penso, Dodô? Que Guardiões da Galáxia Volume 2 estreia amanhã. Já? É, você não acredita, né? Quero ver todo mundo nos cinemas, hein, pessoal? É amanhã. Espetacular. Vale a pena, hein? Boa. É, rapaz, alô? Alô? Alô, Domênico? Eu? Quem fala? Por enquanto, é. É Guilherme. Guilherme do que, Guilherme? Depois é Domênico. É João Guilherme. Olha, tô ouvindo aí, ô. Doutor Vitório de Oliveira. Quem que é a vossa tia? Repeat. Hã? Repite aí, ô. Foi, ó. João Guilherme. Guilherme. Hã? Hã? Dormitone de Oliveira. Ah. Dormitone. Dormitone de Oliveira. Não é aquele chocolate? Dovitone. Dovitone? Positivo. E operando. Quantos anos, hein, é o meu velho? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem aí. Eu que é a idade do médico, Dodô. É, mas ó, 3.3 hoje, quarta. Ah, como já, fica? Já foi, né? Já passou. Como assim, já foi? Os caras já comeram. Como assim, já foi em o quê? Dezembro, aqueles Dovitone lá. Os caras já comeram em dezembro. Ah, sensacional! Foi. Essa foi quero boa, ver né? Agora, lembra? Agora eu quero ver. Quero ver. Quero ver de qual? Chocolate? Nota 5 pontos. É, mete uma pressão capata, nesse xarope aí, ele fica arranhando azulejo. Ah, juiz. Ah, tem nada a ver, juiz. Ih, juiz. Ô, você tá jogando aonde, ô tio? Será? Não, é que o juiz tá guardando hoje. E esses trocadilhos, assim, eles... Onde que pega o manual? O glossário? O RG, ele tem tá pós-graduado na... Valeu, valeu. Tá lá, o cara gostou. E qual que é o bairro? Tá bom, eu ia ofender, mas não aqui vou. É, não, Campo Limpo. Deixa pra lá. Meu. Campo Limpo. Ô, Linchinha, Campo Limpo. Um lugar que você nunca foi. Meu. Não sei nem ir pra lá. Meu. É, mano, ralou aí, ó. Empalou, velho. Hein, mano, tem ideia? Tem não? Dois cachorros. O que? O Benjamin ou eu? O que é maior? Ah, o Benjamin não sabe. O que é maior? Peraí. Ô, meu menino. Peraí. Ó, o que é maior que esse, ó? Eu. O que é isso? É o cachorro. Ah, cachorro. Cachorro maior. Ah, o cachorro. E o menorzinho, menorzinho. Eu. O menorzinho é chato, hein? Chato que nem uma desgraça. Ó, se é o que eu conheço. Ah, meu. Quer dizer que você hoje tirou o dia pra ficar no Twitter, é isso? Eu tô parado aqui, cara. Tá brigando. Não é no trânsito, né? Fica parado na vila. Ah, amigo. Zona Leste. Ih. Campo Limpo é Zona Sul. Ih. Ah. Meu. Louco, mano. Tem um na Zona Leste, amigo. Tem um. Ah, abriram ontem. Se não tiver, ele manda comprar. E o time aí, brother? Zona Leste? Tá brisando? Fabrício. Fala mais aqui, Zona Sul. Brisando. Eu tô também, meu. E aí, mano? Time? E o time, velho? Aqui é Palmeiras. Opa, nós. É. Aqui é Palmeiras. Nós, que é joga nóis, hoje, é hein? Nóis. Vamos jogar hoje, daqui a pouquinho, hein, velhinho? Libertadores da América. Clima tá pegando lá, velhinho? Olha o outro. Já tem aqui, dois Rivotril, mano. Olha, mas ontem falou, homem. Para com isso. Olha, ontem. Consulte seu médico. Falou o Mr. Tajá. Não toma dois assim na sequência que faz mal, velho. Toma no primeiro e um no segundo tempo. Não. Porra. Agora, ontem teve um resultado até bom na chave do Palmeiras, né? O Tucumã venceu aí por 2-1 o time do Júnior lá, né? Venceu? Bom, venceu. O Tucumã? O Tucumã venceu. Seria pior, né? Se tivesse venceu. Imagina. Se o Tucumã tivesse perdido... Jorge Wilstermann. Mas, Domênico, se o Tucumã tivesse perdido o jogo, o Tucumã já estava eliminado. Agora o Tucumã voltou pro jogo. Ah, não, mas é bem melhor O Jorge Wilstermann passava o Palmeiras. O Palmeiras continua assim, líder. Mas, ô, Domênico, mesmo o Jorge Wilstermann passando o Palmeiras, a próxima partida o Palmeiras pega os caras. Mas fora. Pega o Jorge Wilstermann. Mas aí é confronto direto. Ah, não, o Peñarol que foi ruim, o Palmeiras só depende dele ganhar hoje e acabar com a chave. O Peñarol que foi ruim. O Peñarol tá em último. Ele ganha hoje. Ganha hoje, acabou. Mas só depende dele. O Peñarol, Domênico, se ele não vencer o Palmeiras agora, possivelmente dá adeus ao Libertadores. Tá fora. Então, e qual problema que tem? Vai ser a guerra. Nós temos a chance de eliminar os caras hoje. Não, mas você falou como se fosse favas contadas e não é. Não, eu tô dizendo... Não é. Era só um minuto, mas ninguém tá falando que é favas contadas. Eu tô dizendo que foi um resultado bom pro Palmeiras no outro jogo. Ah, eu acho que se o... Eu prefiro que o time não... Perdido, eu prefiro, RG, que mesmo perdendo o jogo fora de casa, eu continuo líder. É. Do que eu ficar... Se eu perder, eu ficar em segundo. A questão maior é... Eu acho Mas é verdade. É uma rodada a menos. Eu acho que é uma rodada a menos. Se ele continua, se o Palmeiras perde hoje, tudo bem, embola tudo, mas o Palmeiras é líder. Ele só depende dele, gente. Mas a questão não é ser líder, Domenico. Porque, por exemplo, o Palmeiras ele até poderia ficar em segundo lugar aqui no grupo. Vamos colocar nesse cenário. É, mas aí o Tucumã praticamente daria adeus. O Palmeiras ele fecha a fase de grupos contra o Tucumã jogando em casa. E é um adversário que, teoricamente, estaria morto. Hoje, dependendo do que aconteceu, o Tucumã chega na última rodada precisando de pontos contra o Palmeiras. Na próxima em casa vai tomar a próxima rodada, um mata o outro. Presta atenção, vai jogar Peñarol com o Tucumã. Se o Palmeiras, por acontecer de o Palmeiras perder, eu vou na pior possibilidade para ir para na melhor. Então, na pior, o Palmeiras continua com 7. O O Jorge Wilson fica com 6. Sim. E o Jorge Peñarol, Wilson, se vencer o Palmeiras, ele vai a seis pontos. 7, 6, 6 e outro 4. Só que os dois se enfrentam. O Palmeiras pega o Jorge Wilson lá. Que é pedreira. E um mata o outro no outro jogo. Mata o outro. Mas aí que tá, o Peñarol mata o Tucumã, o Tucumã mata o outro. Mas depende, porque se o Palmeiras... Não, depende, mata o outro. Pera, vamos lá. Se acontecer o seguinte, o Tucumã, ele perder o próximo jogo pro Peñarol, o Peñarol ele vai chegar a 9 pontos. Supondo hoje uma vitória do Peñarol. Isso. Ah, tá. O Peñarol chegaria a 9 pontos, o Palmeiras permaneceria com 7 pontos. Mas tá falando o Palmeiras perdendo tudo? Não, perde 3. Não, pera, não, calma. Ah. O Peñarol com 9, o Palmeiras com 7, o Jorge Wilstermann com 6 e os dois vão jogar. Vamos colocar com 4. Sim, e o Tucumã com 4. Vamos colocar aqui na última partida aqui, vamos ver o Palmeiras aqui, ó. O empate com o Jorge Wilson. Tá bom, vai a 8. Vai, o Palmeiras vai a 8. O Jorge Wilson vai a 7. O Jorge Wilson vai a 7. O último jogo, o Tucumã, ele chega pra jogar com o Porco aqui, o Tucumã iria... Você tem ganhado o Peñarol? Não, então, eu coloquei o outro jogo ganhando do Peñarol. Eu coloquei o Tucumã vencendo. Aí vai a 7. Sim. E o Peñarol fica com 6. Aí o último jogo, Domênico, o Tucumã, ele depende só dele pra se classificar. Mas aqui não é o estado do Palmeiras. Não, mas tudo bem, mas é um adversário difícil. E o Palmeiras só depende dele pra classificar. Era muito mais fácil o Tucumã tá já tirando o Porco da Libertadores. Tá louco pra que nós saia da Libertadores? Não, tô, então, mas... Precisa saber gente, quem é melhor, Tucumã ou Ponte Preta? Não, pera lá. Vamos analisar de maneira fria e parcial. Sombrar ganhamos da Ponte o último jogo. Vamos analisar de maneira fria e parcial. Soma não deu. Pensar que o Palmeiras possa perder os dois próximos jogos, chave, gente. Mas, gente, pensando que o Palmeiras possa perder os dois próximos jogos, não são resultados absurdos. O Peñarol joga a vida hoje. Não, não é. Eu digo que é absurdo porque, mano, todo mundo vai só... Eu vou com o meu raciocínio. Perder os dois jogos é um verdadeiro absurdo para um time que tem o melhor elenco. O negócio é o seguinte, pode ter o melhor elenco, Domênico, mas na Libertadores, o Palmeiras ele tem deixado a desejar. Tanto que a torcida do Palmeiras está questionando as atitudes que o time tem tido dentro de campo e as performances do time. Você pega ali, por exemplo, o Palmeiras hoje, diante do Peñarol, o Peñarol joga a vida pra poder continuar vivo na competição. Sei. Que o Palmeiras tem mais time? Tem. Mas brasileiro e Libertadores costuma pipocar. Vamos aguardar. E o mesmo Peñarol, que pode estar vivo ainda no próximo jogo, tomou 6 do Jorge Wilstermann no primeiro jogo, que é na altitude. Bom. Então... Ah, mas olha, eu quero dizer assim, o Palmeiras tem tudo pra... O resultado de ontem, se você analisar, foi bom pro Palmeiras. Eu, na minha opinião e na opinião de alguns críticos, não é só a minha opinião. Todo mundo acha, claro que o empate seria melhor. O empate seria melhor, porque aí o Jorge Wilson até assumiria a ponta da tabela, mas com os mesmos 7 pontos que o Palmeiras, com um jogo a mais. Então, assim, o Palmeiras é melhor o empate, sempre é melhor o empate, porque o empate os dois só soma um ponto. Mas se o Palmeiras não fizer 6 pontos, fizer um ponto nesse jogo, baixa a porta. Ser eliminado. Também acho. Baixa a porta, né? Guilherme. Pô, aí não dá. Aí tem que ficar de fora mesmo. Desculpa, hein? A chave do Palmeiras, gente, com todo respeito, hein? Baixa o Palmeiras é melhor que todos os três que estão aí. Olha, ele tem que chegar em primeiro lugar. Hoje ele tem que chegar com autoridade, porque perdeu pra Ponte Preta, e mostrar pro torcedor que tem autoridade, que se dane que é no Uruguai, que se dane a arbitragem. Mas tá jogando essa bola pra meter essa mala? Mano, bom, não perdeu nenhum jogo. Tudo bem, não perdeu. Não perdeu nenhum jogo, tá ganhando o jogo. Analise somente resultados, analise a partida. Eu tô analisando, o Palmeiras tá jogando bem. O Palmeiras está jogando, ele pode não estar jogando bem do jeito que o torcedor acha que tem que jogar. Mas Libertadores da América não se joga bem. Não dá show. Opa. Tá ganhando o jogo. E tá ganhando na raça. Vai até o final, não desiste, vai até o final. Tá ganhando. O Palmeiras tá bem. O Palmeiras foi mal no Paulista. O menino não conseguiu falar porque essa galinha louca. Desculpa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Galinha louca. O Guilherme. Galinha louca. A única que eu vejo é você. O Guilherme falar, pelo amor de Deus. Ó, é o seguinte, só pra avisar se a ligação cair, é que a bateria tá no osso aqui do celular, hein, mano. Ligaram? É Guilherme, não é? Guilherme. Positivo. Ah, o Edgar foi o outro. Atlético 0-0. Que como assim, mano? Atlético Mineiro. Fala aí, meu. Eu vou ver o Santos. Se a ligação cair, é que a bateria que tá já só tá indo pro saco. Hein? Tá bom, fala, então fala. É coisa rápida, fala. no raciocínio do senhor mano aí, ele tá esquecendo que o Tucumã não joga. Não joga a Série B do brasileiro. Joga mesmo, é ruim. Então, e o seu time empatou 1-1 no jogo de estreia. Porque foi expulso o Vitor Hugo. Ué, faz parte. Quem mandou melhor bater? Quem mandou bater? Mas jogou melhor. Não veja só resultado, veja o jogo. Expulso, acontece. Se você analisar o jogo, não veja só resultado. Foi muito melhor que o jogo. Eu vou abrir a porta agora e empurrou o mano. Ué, eu vi o jogo, inclusive eu tenho visto. Tanto que eu tenho comentado aqui e a senhora tenta tapar o sol com a peneira. Eu não sei por qual motivo a senhora tenta blindar um time que tá próximo da crise. Crise no Palmeiras. O Palmeiras dos dois jogos que fez em casa contra o Wilson, irmão, e contra o Penharol. Deu uma ramelada, não, não se não fosse o árbitro. Foi. Tinha ramelada. Tem crise nenhuma, tem crise nenhuma no Verdão. Não, não coloque, uma crise, não coloque crise onde não existe. Vocês estão pior que o Temer, cara. Crise vai ter no Corinthians, vai perder pra Ponte Preta o título. Eu quero ver se vocês vão entrar no brasileiro aí. Estão pior que o Temer, não assumem as crises. Vocês estão igual o Lula, vai ser preso por qualquer hora. Não sei por qual motivo. Guilherme! Deve ter, deve ter um interesse maior por trás disso tudo. Cê não acha? Sei se essa véia que é carne. Fala aí, eu não tenho WhatsApp do presidente. Fala, não, porque Guilherme. Não tem moral pra isso. Guilherme vai cair a linha do cara, porra. Eu queria ter, mas não tem moral pra isso. Vai cair a linha do cara. Peraí, que eu fui atacado. Peraí. A senhora foi atacada. Ó, eu já tive a oportunidade umas 3 vezes de entrevistar, nunca quis, porque aí eu dou os comentários tranquilo aqui. Eu também. Sem receber emoticon. Eu também. Eu nunca pedi cadeira cativa em estádio. Tem gente que pede. Vive mendigando camarote. Agora só uma pancada pro Moya. Só vai. Não sei. Eu tô no estádio com a torcida único aqui toda vez. Muito eu não preciso pedir nada. Imagino. Não, graças a Deus. Gente torcida único. A avó tá com a torcida único. De verdade, Guilherme. Não tem a moral pra ter o. Um abraço, cara. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Caiu. Mas ele avisou, Isso prova que vocês não deixaram falar, não deixaram o cara falar. Humano, foi humano. O cara falou que tava acabando a bateria, vocês não deixaram ele falar. Peraí, temos que ser justos. Inadmissível. Humano apenas chegou e questionou a capacidade do Palmeiras em se classificar. Aí o Domênico ficou 7 minutos. Aí eu sou culpado agora. Eu falei 7 segundos. O senhor é um vendidinho, senhor. Eu falei 30 segundos. Ah, o Domênio ficou 7 minutos dizendo que engraçado, quando entra corintiano aqui eu não falo nada. Que todo mundo quando entra o Palmeiras, todo mundo quer falar. É verdade. Brincadeira isso. Eu falei 30 segundos e os caras ficaram em choque. Não sei por quê. Choque, mas não é choque. Deram chiliquinho. Choque aí. Vai ficar o C quando perder o título pra Ponte, filho. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu, o choque. Agora o Dodô abriu a porta e empurrou o mano, velho. Aí sentiram o isso vai ter choque. Ó, vamos lá. Terceiro ouvinte do momento sem parar. O sem parar agora funciona com único adesivo. Procure a loja sem parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre o seu. Aliás, vamos colocar o ouvinte no ar, vai tocar o Asdruba. Agora, o nosso enviado especial lá, o Ale Monteiro, que tá lá, falou que o estádio é numa quebrada. É mesmo, né? Mas é novo, né? Aí ele falou assim, mas você pega o pior bairro de São Paulo, é Nova York, perto do negócio. Nossa. Tá uma friaca lá. Diz que tá uma friaca louca. Jesus, amado. Diz que o negócio lá tá... E diz que o lugar é numa quebrada monstruosa. Começou a desculpinha, então. Mas diz que tem muito... Mal, aí eu já não sei se é desculpinha. Começou a desculpinha. Ah, é porque o acesso é feio, nos sentimos coagidos. Diz que tem muito palmeirense lá. É. Muitos palmeirenses. Muitos. Vamos lá, toca, Asdrubal! A última parte você falou só pra aliviar ou não? Não, é sério. Sério? Vamos aliviar. Região, eu trago a informação. Eu não procuro agir dessa maneira como você costuma fazer em relação ao Corinthians, ao Santos. Quanto tempo a gente conhece a sua maldade. Quanto tempo dá do Rio Grande do Sul até o Uruguai? É perto, não é perto? Mano, o Rio Grande do Sul tem lugar que se você for da capital até uma cidade, demora 5, 6 horas. Não, mas sai daqui de São Paulo passando pelo sul ali até entrar no Uruguai. Uruguai, Argentina, é tudo ali, não é? Olha... Vale a pena comer uma carninha ali, fazer um bate-volta. Quanto é daqui até o Itaquerão? Tá pro inferno. É longe. É menos do que daqui até o Morumbi. É igualzinho, velho. É menos do que até o Morumbi. Ai, ai, ai. Inclusive Itaquerão, você viu? Pior é voltar, mano. Hugo Itaquerão, porque é Arena Corinthians. O senhor fala pior é voltar depois de meia-noite. Lembra daquele filme que não é maior das gangues? Esse som, só penso que os heróis do cassete da Marvel vão salvar a galáxia, porque amanhã chega aos cinemas de todo o Brasil. Sabe do que eu tô falando? Sim! Os Guardiões da Galáxia! Aê, amanhã! Eu gosto do graveto. Pensei que eles iam salvar Itaquerão. Ah, legal, a vila. Ah. Estádio de bairro, dividido por dois córregos. Mas é nosso. Vai pro inferno. É cara. Nosso. Não, também é nosso. Ué, eu prefiro ter um carrão novo, financiado, do que ter um pau financiado? Velho. Financiado? Vocês estão financiados? Ué, tá financiado. Tá. Segue o jogo, vai, Domênico. O IPTU vem no nome do Roberto lá, um prego. O Caixa 2 tá no teu filho. Alô, O Corinthians é vítima nessa história. Não é Taquerão, daqui a pouco vai ser o Caixão. É. Alô? Alô? Levanta a caixa de Pandora. Quem fala? Clube lá. É o Renan. Renan? Renan do quê? Tá morrendo. Renan de Azevedo Ferreira. Ferreira. Quantos anos aí, Renan? Rapaz, calma. 22. Dois patinhos na Lagoa, RG. Ah, isso aí, o nome dele nasceu de uma discussão. Qual? Discussão? Qual é discussão? É, o pai dizia assim, errou. E a mãe, é Renan. Ah, sensacional! Muito bom! Mas vale até. 10, é aquele. Tem a puxador? Sensacional! 10. Depois você deu a dura no puxador, ele mudou, hein? Viu como é que funciona ali? Só foi horrível. É. Olha, olha! No banco da praça não ia dar efeito? Com certeza não, hein, Marcelo? E o bairro, qual é, o Belinho? Cadê o chutão pra acertar? Tá aqui. Meu, se não mentir. Ah, amigo. Parada 15, de novembro. Parada 15. Não é parada 16. Deus me livre esse lugar, amigo. É o que eu não Deus conheço. Me livre. Como que assim? Conversa. Como Deus, assim? Porra de Deus me livre. Será que você é tão elitista assim? Tá louco? Eu? Como eu? Assim? Eu não... Deus amigo, me livre? Guaianazes. Você gosta de Guaianazes? Quase. Itaquera. Itaquera é nós, é Corinthians. Você, é Itaquera? Você não Itaquera, né, velho? Deus me livre, amigo. É Itaquera? Itaquera. O cara mais voltou agora. O verdadeiro GPS mesmo ficou bravo. Itaquera, velho. O cara mora lá. Se fosse o dom original, acertava. É Itaquera. Se tá, não quer, não tem jeito. Vai. É igual aquelas tretas ali de Arthur Alvim. Às vezes aí no metrô o cara pega e fala Arthur Alvim já é Itaquera. Teve um ouvinte que chegou e falou: não, olha, vocês falam Itaquerão, mas o estádio do Corinthians não é Itaquera, é em Arthur Alvim. Não, mas tá bem na divisa. Tá bem na divisa. O CEP é o setor que você vai ficar. É o Alvinzão. Vale a pena você descer na estação Arthur Alvim. Vamos lá pro Alvinzão. Alvinzão. Dependendo do setor que você vai ficar, vale a pena descer no metrô Arthur Alvim. Dependendo, você vai pra um CEP ou vai pro outro. É mano, e o naming rights do Corinthians? Que? Tá de brincadeira. Porra, Mota. Você tá louco. No final, Mota. No final do programa. É pra lembrar disso. Mas não, peraí. Tem time que precisa mendigar naming rights pra empresa aí, porque precisa fechar a conta. O Corinthians é autossuficiente. Mas não ia fechar. O Corinthians não precisa dessa quirela aí pra pagar a conta. Mas não ia fechar. Aliás, só quando o Saci cruzar a perna, né? A gente acompanhou um pouco da autossuficiência aí nessas delações. Ué, aí você fala por pessoas, não por entidade. O Corinthians é tão vítima quanto qualquer outro ali. Imagina quando começar. Aí você responsabiliza pessoas. O Corinthians tem nada a ver com isso daí. O Corinthians é vítima. É ruim. Vai subir. Vai, Dodô. É ruim. Vai aonde? Vai no... Time, velhinho. O primeiro e o único tricampeão mundial. Como assim? É Bambi, né? É São Paulo. Isso, Bambi. Pela FIFA. Bambi? É Bambi, né? Vai te catar. E chupa, mano. Ó! Isso aí gosta. Ó! Do jeito que ele fala, chupa, mano. Ó, todo doce. Abriu a porta e empurrou, mano, velho. Fecha aí, Marshmallow no fogo. Traquinas, se fecha que teu ouro acabou, velho. Ó, Marcelinho, mano. Marshmallow no fogo. Pudim. Peraí, olha. Deixa eu receber informação agora, o Corinthians fica na Vila Carmosina. Ei, como assim, velho? Seu time é Vila Sônia. É Vila Carmosina. Pô, nome de calmante? É o Carmosinão? Pô, Carmosinão? Não, Vila Carmosina, perto da estação Dom Bosco, né, da CPTM. Ah. O Itaquera fica do lado de Itaquera, então na verdade é Itaquera, né, não tem nada a ver com Carmosina. É, então esse cara que mandou SMS pro Sombra, ele só queria arrancar o Sombra. Foi o motivo que ele achou. Queria o quê, mano? Rangar o som. Que isso, sabe? Opa! Pra começar a criar o clima. Vamos deixar o Lulão pra lá, vai. Fala aí, Renan, fala do tricolor, cara. Temos aí duas semanas de folga. Depois só tem o Defensa e Justiça. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro estreia contra o Cruzeiro, hein? Estreia outra naba. Não, mas agora não vai ser. É no Morumbi o primeiro? Não, é fora, né? Não, é fora. Lá a gente ganha. Lá a gente ganha. Lá a gente ganha. E aí, então, Renan, cara, dá o seu parecer aí. Com tanta fé nesse time, mais não. Eu tava no começo, mas como o São Paulino sempre se ilude no começo, né? Ah. No começo do ano, acha que vai, nossa, ganha tudo, não ganha. Casa caiu. E vai, e o Rogério vai perder muito, muita peça também, né? O João Schmidt vai embora, o Rio cai, não sei. Então não tô mais com tanta fé mais. Entendeu? Se o Leco abrir os cofres e decidir comprar, aí sim a gente pode brigar pra uma coisa lá em cima no brasileiro, né? Porque... Mas você acha que o Rogério não tem capacidade pra levar, mesmo com esse elenco aí, que venha duas peças pra ele, por exemplo, um zagueiro, um lateral, acho que ele não consegue arrumar o time? Eu achava no começo, antes ele vir, nossa, Rogério Ceni, mas depois, agora com as atuações dele, ele não muda, ele não tem essa humildade de mudar, não sei se... Igual a primeira carreta, velho. Mas eu acho que agora, mas você não acha que, na verdade, você achar, ah, agora é o Rogério Ceni, achar que ia ser tudo o suprassumo, é uma coisa extremamente passional, né? Porque, é ilusão, convenhamos, né? O Rogério Ceni nunca foi treinador, é impossível alguém que nunca foi treinador chegar... E não cometer erros. O Rogério, ele tá aprendendo na prática. É impossível imaginar, sabe? Assim, então, assim, imaginar que o São Paulo ia ser o máximo com o Rogério Ceni logo de cara, é uma questão extremamente passional. O que é próprio do torcedor? É o ídolo dirigindo. Eu, na minha opinião... A paciência com ele agora é só porque ele foi ídolo, né? Porque se não fosse ídolo, já todo mundo... É dançado, né? Mas aí eu vou fazer o inverso. Tem muita gente comentando o seguinte. Olha, se não fosse o Rogério, fosse qualquer outro, estaria demitido. É verdade. Ou no mínimo na corda bamba. O que é verdade. Mas aí eu argumento da seguinte maneira. Mas será que às vezes também não é errado demitir só porque não era ídolo? Será? Né? Tão cedo, num trabalho de 3 meses. Vamos inverter a situação, né? Porque uma vez que você não tem um técnico consagrado, e que são pouquíssimos os que tem aí no mercado, porque... No... Que é isso aí? RG. A hora de Deus. Deu uma de Deus. Ô, Ale, porque às vezes você fala assim, quem, na bolsa de técnicos, assim, hoje, quem que você fala assim, puta, os caras que todo mundo queria ter? É o Tite, o Cuca. Abelão. O Abelão e o Mano. São os quatro. Não, o Mano eu não queria, não. Mas você vai, Mano e Abelão ali naquele segundo patamar. Né? Muricy parou, não tá mais. O Filipão também se volta no segundo patamar. Não, tá abaixo. Mas... eu acho que tá abaixo de Abelão e de Mano Menezes, hein? Tá. Ok, mas que seja. Vanderlei. Então hoje. Vanderlei é só pro Dudu. É. Não, eu não. Eu não quero Vanderlei nem ferrando. Então ter um desses técnicos. Top. De primeiro patamar hoje. O Vanderlei virou igual o Filipão. É uma coisa que não tem como. É. Né? Então, se não fosse o Rogério, fosse o Eduardo Batista no São Paulo. Estava degolado. Estava degolado. É uma pena. Mas será que seria o certo degolá-lo? Porque se não fosse Eduardo Batista, ia ter que ser outro também sem experiência. É que o Rogério, ele não tem experiência nenhuma. Agora, será que existe tanta distância entre Rogério e Eduardo Batista? Também não vejo tanta distância. Não. Em relação à experiência, sem dúvida que o Eduardo Batista tem mais como treinador. Sim. Agora, o que chamou a atenção no começo ali da carreira do Rogério como técnico foi o fato dele querer um time ofensivo. Isso foi um ponto de partida interessante. E geralmente o pessoal tem medo, né? Tem medo, um treinador novo, vai mais cauteloso. Agora, no meio desse percurso, se ele percebeu que o time estava sofrendo, eu acho legítimo ele fazer as alterações. Claro. Eu acho que não é querer dar um passo para trás, é querer entender mais o que ele tem nas mãos, como funciona o adversário. Talvez esse passito tenha faltado para o Rogério nesse primeiro momento. Posso estar errado, mas... Eu acho que pegou na situação do Rogério, é isso, Sombra? Eu acho que é insistência num esquema que só ele acreditava. Porque, por exemplo, uma coisa é você forçar o jogo, da forma como a Ale disse, marcando lá na frente, fazendo a marcação alta, jogo intenso e tudo mais... com o jogador europeu. O jogador europeu, ele sempre, desde a adolescência, ele foi condicionado a trabalhar a parte física. O brasileiro passou a trabalhar a parte física recentemente. O brasileiro sempre resolveu tudo na parte individual. O brasileiro, ele não está acostumado a fazer esse tipo de marcação alta, fazer esse jogo tão intenso na parte física. O brasileiro, muitas vezes, ele pode até ser encarado como um peladeiro. Ele sempre foi. Então, o Rogério, ele quis implantar aqui uma tecnologia e um sistema de jogo parecido com o futebol europeu. E o brasileiro não está acostumado a fazer isso. Mantido... Não, pode ser que também tenha... também é um ponto de vista. E ele insistiu muito nesse esquema até ver que não está dando certo. Eu, ao contrário do Renan, eu espero o seguinte. Mantido o elenco ou até reforçado, que deve ser reforçado, eu acredito que pela lógica, o time deve melhorar. Por quê? Quer queira, quer não, se o Rogério, inteligente como é, e tiver absorvido em cima dos erros e acertos, a tendência é que ele mesmo melhore como treinador. Sim. Isso, uma coisa, isso é em tese. Ou seja, ele já viu agora pontos fracos, pontos fortes de cada jogador. Vai ter 2 semanas para treinar. Vai ter 2 semanas aí para destacar e reforçar os seus pontos fracos. Então, em tese, pode ser que a gente tenha um São Paulo até melhor do que no Campeonato Paulista. Na minha opinião. Agora, é o que eu digo. Eu acho que é o inverso. Ah, se fosse o Rogério, não fosse, fosse outro, seria demitido. É que eu acho que muitas vezes demitem técnicos só porque ele não tem o nome. E, de repente, é um cara que tem o mesmo embasamento, ou, às vezes, mais que o próprio Rogério. Será que teria que ser demitido? Eu só acho que demite, sim. Mas se é pra demitir, é pra trazer alguém muito melhor. Pra trazer 6 por meia dúzia, não. Então confia naquele cara que você trouxe primeiro. Ah, mas eu acho que mesmo que o Rogério tivesse muito mal, o que não é o caso, porque agora parece que ele tá melhorando, tanto que as 2 últimas partidas aí contra Cruzeiro e contra Corinthians, o São Paulo teve uma postura diferente. Mas, Sombra, quando você contrata um Rogério, cara, você tá lidando com muito mais do que a contratação de um treinador. Eu sei. Tá lidando com a história de um jogador que pode ser encarado como a maior referência do clube. Não, mas o que o Sombra tá questionando... tem pessoal falando que se ele for ruim, pode manchar a carreira dele no clube, mas isso é um problema dele. Não, mas o que o Sombra tá questionando é o contrário, né? É o contrário. Porque o treinador... Mas aí tem um componente do seguinte. A torcida faz pressão e aí o dirigente, ao invés de entregar a cabeça dele... entrega a cabeça do treinador e acalma as coisas pra ele, dirigente, né? É, que é o normal, né, normal. Do futebol, né? Ô, Renan! A diferença daqui é um pouquinho, daqui da Europa, que a Europa, eles dão um chance pro cara, eles não demitem em 3 jogos, né? Entendi. Deixa o técnico trabalhar 1 ano, aí sim ele consegue montar um time legal, no Brasil não tem essa. Aqui é 3 meses, o cara tá pedindo a cabeça do cara. É, 3 meses, perde 3 jogos, 1-0. A verdade é que, politicamente, o presidente de São Paulo conseguiu o que queria, né? Ele matou um coelho com 2 dardos, né? Ele botou o Rogério de técnico, se garantiu lá na votação na presidência, foi um baita trunfo que ele teve a favor dele. E agora, cara, ele vai defender o dele. Se o Rogério começar a perder 2, 3, 4, 5, 6... cai na vala comum, é técnico, pô, não, entendeu? Uma coisa é o Rogério jogador, uma coisa é a história do Rogério no São Paulo, outra coisa é o Rogério técnico. Ô, amigão, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Pode fazer um merchan? Pode? Diga. Pode, eu acho que o Mano vai ter que me ajudar. Vamos lá. Mas o Mano ajuda todo mundo. Eu ajudo todos os ouvintes, vamos lá, o que você precisa? É um ajudador. Me garante? Me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganha um kit top do desodorante Extreme. E do Mac. No Mac eu esqueci, no Mac não. Todo dia? Todo dia tem um... É dia? É clássico no McDonald's. Aê, boa, rapaz. Tá vendo, você aê, sabia. Boa, legal. Não, par de vouchers da Mac, oferta McDonald's, tá bom? E como que eu faço pra pegar? Tem que ir até a rádio? Você tem que vir até a rádio, exatamente. Porque a gente ainda não tá fazendo o sistema de entrega. Delivery ainda não tem, gente. Então você vai ter que vir até a rádio. Rudy. Opa, opa, fala aí, moleque. Milagrosamente, nossa, sim. Eu adoro você, aproveita cara. Eu tentei que ele tá aqui. O seu show no fim de semana, não consegui, cara. No Tatuapé, não vi o mano. Pô, foi legal, mano. Zona Leste em peso. Você não conseguiu ver? Fiz um festival. Não consegui, não tinha ingresso, não tinha mais nada. Olha, aí, não tem mais ingresso. Pô, mas olha, é. Só não. Por isso que ele não deu a bisnaga pra mim. Isso é verdade, mas é o seguinte. eu fui um festival que eu fiz com o Eros Prado, com o Diguinho. Que vem aparecendo. O Diguinho é gente boa demais. Mas você era o headliner do negócio. É. O seu nome estava maior, em letras maiores. Ah, e os outros. Ele pediu toalhas. Não, não é verdade isso, mas. Toalhas pra ele. O que tinham mais são os ouvintes do estádio, porque eles perguntaram lá. Eu fiquei muito feliz, porque uma galera de peso lá. Legal. E tava lotado. Mas esse Diguinho é muito bom. Muito bom. Diguinho é bom. Muito bom. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Só pra ver o Rudy imitando o Benjamin. Meu Deus, me livre. Meu, todo mundo gosta, viu? Amigo, fora do ar. Meu, que babaca, amigo. Ó. Fora do ar? E aí, o mas ele acha mesmo. É, ele, eu sei que ele acha. Ele fala toda hora pro Rudy aqui fora do ar. Fala, velho, eu sei como pessoa física. Imita. Só imita. E aí, eu no domingo, no, quanto foi o jogo? Corinthians foi domingo, né? Eu apareci no telão do Itaquerão, eu mandei a foto pra vocês. Do Itaquerão? Mas não era Arena Corinthians. Da Arena Corinthians, eu não tava era montagem. Lá no Itaquerão, apesar de São Paulo. Então, é Itaquerão, mano. Porque Arena eu vou fazer show no Teatro do Corinthians. Em maio, eu não lembro o dia, mas eu vou fazer. Meu Acho Deus. Que é 18 de maio, se não me engano. 18, é, não sei. 26 é meu aniversário. É, parabéns. E aí, apareceu lá eu no telão do Corinthians. Legal, legal. E agradeceu na arena, pela na oportunidade. Arena. Na arena, exatamente, pela oportunidade. Mas de fazer. Foi o mano que pediu pra pôr. Então eu voltarei à Zona Leste, amigão. Tá bom? Legal, espero lá. Eu vou querer, cara. Ó, oh, vocês ligaram rapidinho? Quero ver se pisar em Osasco. Eu sou São Paulino, eu fui no jogo, né, domingo. Fui de São Paulo no, na Arena Corinthians. Você foi? Fui. Eu fiquei na torcida do Corinthians lá. É, no Corinthians, é louco, só que, cara, vocês não acham que em São Paulo podia ter torcida mista também, igual tem em outros estados? Tipo, eu fui com a minha família, foi eu e minha família. Tipo, não, não podia o debate junto, é bom, né? Mas isso é uma coisa que pode desenvolver mais em outro momento, cara. Então, não vai dar tempo da gente falar agora, porque estamos no finalzinho aí. Mas eu sou a favor sim, velho. Eu acho que clássico com uma torcida só é deprimente. Vou mandar uma sapa aqui que a torcida mista do São Paulo é óbvio com o travesti. Ele acabou levando aqui pra falar com o Marcelinho. Eu vou falar aqui na zoeira, né? O que o Caixa 2 fez aí? Não, ele disse pra falar que torcida mista, a torcida mista do São Paulo, né, é óbvio com o travesti. Olha, você acredita em quem sou? Eu aposto aqui pra você. A cara do sombra de desaprovação pra você. O Marcelinho riu aqui. Marcelinho riu. Como é que dá um chance pra você, né? Ele tá esperando já pra falar com o bobagem. Traquinas tem espaço. Renan, um abraço, Renan. Falou, cara. Falou, Dodô. Falou, mano. Falou. Valeu, Renan. Tamo junto. Falou, velhinho. Valeu. Dedico o dia que te abençoe. Aê, garoto. Tamo junto, hein? Adoro seu decreto, valeu galera. Valeu. Valeu. Valeu. Esse foi o momento sem parar, e que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagina, entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita do conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? É o Sem Parar. Ele agora funciona em um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá pra procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. O Estádio 97 também tem oferecimento. Ah, é amanhã, hein? Guardiões da Galáxia, mano! É amanhã! Opa! Amanhã, Sombra! E olha só, hein, galera, que do cassete! Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras pra salvar mais uma vez a galáxia, hein? Sabe quem são eles? Quem? São os Guardiões da Galáxia. Oh. É isso mesmo, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios, hein? Nessa quinta, já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Poderemos conferir os comentários sinceros que o Drax irá fazer, hein? E também as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter também. Sem contar que a trilha sonora está incrível. É do cassete mesmo. Se liga só. Muito top. Ó. Oh. Isso no cinema fica legal pra caramba. Nossa, essa música eu lembro do Tite também, cara. Então não percam, galera. Guardiões da Galáxia Volume 2. Nesta quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. E ó, pra galera começar a se familiarizar, eu vou fazer um comparativo aqui, porque nós somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. O Domênico, por exemplo, é como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. O Sombra é como se fosse o Rock. É baixinho, com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Enquanto que o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra muito o RG número 2. O Motinha é a nossa Gamorra, porque ele é a mina da galera aqui, é a mina do Estádio 97. Já eu me pareço com o Drax, o cara muito forte e que fala o que vem na cabeça toda hora. É doidão mesmo esse Drax aí, eu me pareço com ele mesmo. Por isso nós somos mais que uma equipe, somos uma família. Guardiões da Galáxia Volume 2, nesta quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. Temos ainda algumas mensagens aqui no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Aí, pessoal, quero deixar meu apoio pro Motinha também. Acho uma sacanagem isso que vocês ficam fazendo com ele, zoando ele o programa inteiro. Puta cara humilde, já trombei ele lá no banheiro no jogo do São Paulo. Ih. Gente boa pra caramba. Aí, Motinha, tamo junto, hein? A gente aqui da Associação Protetora dos Animais gosta muito de você. É bom que você, né, você protege bem a sua mãe, com a família toda, né? Ah, protege toda a família. Eu não ouvi, mas achei engraçado pra caramba. É, inclusive, agora pode proteger esse animal também. Ô, juiz. Ô, Sombra. Mais uma... Oi, diga. É, antes de dar continuidade nas manchetes, na manchete não, não. Nas tá mensagens. Começando o programa, belo comentário. Tô de fogo, velho. Comentário. Só passar aqui os placares parciais aí. O Santos tá jogando pela Copa do Brasil com o Paysandu, tá 0-0. É. O Santos já teve uma boa chance, o Paysandu também. E o Atlético Mineiro tá jogando contra o Libertad, jogando em Minas, né? Jogo em Minas. Tá no scout de boas chances, o Santos já tá na frente. Não, tá 1-1. Tá 1-1. Em boa chance? É. Ah, tá o Paysandu agora quase fez o gol. Deu um gol cara a cara agora o Paysandu, hein? Cara a cara com o goleiro. O goleiro fez uma bela defesa. Mas só pra finalizar aqui, Sombra, 0-0, Atlético Mineiro e Libertad também pela Libertadores. Dodô, eu vejo o Rudy batendo no peito aí, falando de mulher, você, pode ir lá, que ele tá lá. Eu frequento uma balada aí que ele vai, camarote do cara, tem mulher do começo até o fim. Mas com detalhe, só abastecem lá e na hora de ir embora eles ficam chupando o dedo. E não adianta ele falar que é mentira, que ele sabe que é verdade. Rudy, famoso pizzaiolo. Abraço pra todo mundo aí. Famoso pizzaiolo. Cara, é, ó, quem manda a borda, hein? Que você vai direto. Borda, hein? Se a irmã dele fez isso, eu não sei. Ah! Mas o Rudy adora queimar a roda, velho. Ele vai numa balada aí que até a mulherada isso, tem dono. Tem umas minas que vai tomar mesmo e vazar, mas a maioria fica ali, né? Tá certo. No Extra você tem várias opções de presente para sua mãe com menor preço. Tudo para fazer o almoço especial que ela merece e ofertas na loja toda. Dia das Mães é no Extra. Pizza Sadia, vários sabores, 460 gramas. Leve 3 por apenas R$ 8,58 cada. Cerveja Brahma Chopp caixa com 15 latas de 269 ml. Leve 3 por apenas R$ 1,43. Coca-Cola tradicional PET, 1,5 litro. Por apenas R$ 4,69. Bolo Brigadeiro, por apenas R$ 33,90 o quilo. Fritadeira Air Fryer Mundial, por apenas R$ 399,90. Eu tenho uma dessa, é boa. Ou em 12 vezes sem juros de R$ 33,33, pagando com os cartões Extra. Quer TV? Tem TV de LED, preço bom, ó. LED de 32 polegadas Samsung, R$ 1.299. Ou em 15 de R$ 86,60, pagando com os cartões Extra. Você merece Extra Economia, beba com moderação. Boa tarde aí, pessoal do Estádio 97. Quem fala é Fábio Palmeirense de São Mateus. Se o Alexandre Matos vier a público para falar que não tem problema de elenco, etc e tal, ele explicou o que, que ele vai fazer para vender esse monte de jogador aí pelo mesmo preço que comprou, caso não dê certo, porque gastar o dinheiro dos outros é moleza, né? Não é o dinheiro dele. Quero ver ele vender esses caras aí, se não der certo, pelo mesmo valor e deixar o cofre do Palmeiras cheio. Aí eu quero ver, viu, seu Domênio? É, palmeirenses revoltados com o Matos aí, né? É. O pessoal desconfiando do trabalho aí. Mas é... Crise, crise. É o direito que o ouvinte tem de se expressar. Palmeirense, né? de revoltado, Catso. Revoltado. Mas a inveja... A inveja... Mas você não ouviu? É que ouviu. Você não ouviu? Você não tava nem ouvindo. Ah, mas não precisa nem ouvir que você está mentindo. Não, que o cara vai verdade? O Palmeiras falou, Domênio. Falou que é verdade. Falou o Cátio. Falou o Cátio. Falou. Alexandre Marcos. Vocês vão tudo bem. Vamos acabar que eu quero ver o Verdão, vai. Acaba o programa. Dodô. Melhor não, Domênio. Quero ver o Verdão, eu tô ficando nervoso. Melhor perder o jogo. Sabe quando você fala assim, nossa, perdi, não cheguei em tempo. Às vezes é melhor. Não, que não cheguei em tempo, Cátio. Às vezes é melhor. Não, não é melhor nada aqui. Você tomou quantas tarjas pra ele, Domênio? Ah, não toma esse troço aí. Não faz efeito. Não. Não faz efeito. O Domênico, ele derrota qualquer tarja preta. Não tem, né? Ele derrota. Agora eu quero falar com você que vai fazer eu renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do automóvel. por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor. Velho. Diga. RG número 2. Diga. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? Ah, ele, Guilherme Dovitone. Aê, Guilherme, 3 dias úteis para retirar a sua camiseta entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Até amanhã aqui no Estádio 97 às 5h30. Valeu, gente. Oh, o que foi? Um temaki de arroz e feijão. Nossa, ah, para com isso. Nojento. Que nojo, para. Nojento. A energia que te move. Move. Energia. Energia. A Casa Noturna mais famosa do mundo desembarca em São Paulo. Sexta, 5 de maio, tem Faixa Ibiza On Tour na Audio Club. Uma festa inigualável, super decoração, as famosas bailarinas e os efeitos especiais que fizeram sua fama em todo o planeta. No line-up, o DJ residente da Faixa, Tal Cross. André Guazelli, Adriano Pagani, Fernando Shimizu e a atração especial é Tampa. Sexta, 5 de maio, o gostinho das baladas de Ibiza em São Paulo. Faixa On Tour, exclusivo na Audio Club. Informações e vendas, tique360.com.br. Promoção exclusiva, Energia 97. Solidariedade Mulher. Eunice Cabral. A luta por uma reforma da Previdência que seja justa também é das mulheres. E o Solidariedade Mulher está nessa luta. Nosso esforço para empoderar as mulheres e renovar a classe política é fundamental nesse processo. Estamos ganhando militantes mulheres em todas as partes do Brasil. Elas trazem garra e determinação ao nosso partido. Filie-se ao Solidariedade. Com Solidariedade a gente muda o Brasil. Aplicativo Energia 97 FM. Para iOS e Android. Eu quero! Baixe já! Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. PSD! Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A sociedade dá demonstrações claras que quer mudanças. É preciso prestar os esclarecimentos que forem necessários, respeitar as decisões da justiça, mas, sobretudo, projetar o futuro do Brasil. É isso que estamos fazendo. Ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, telecomunicações, esse é o futuro do Brasil. PSD! Overnight! Nessa sexta, 28 de abril, a Overnight trará uma explosão de cores e luzes. Neon Party! Neon Party! Neon Party! A festa que já é sucesso, de volta pra colorir e fazer a pista da Over brilhar. Brilhar! E mais! E mais! Os aniversariantes da semana ganham um incrível e exclusivo passeio de limusine. Overnight! Neon Party! Party! Sexta, 28 de abril, com os DJs Badinha e Rogerinho e o melhor do flashback. Overnight! Rua Gomes de Carvalho, 799 Vila Olímpia. Reservas e informações pelo WhatsApp 95155-0702. 95155-0702. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Guilherme Mussi, deputado federal e presidente estadual do Partido Progressista. O novo PP está sempre em movimento para ajudar nossa região, trazendo mais recursos, gerando mais empregos e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Estamos cansados de falar em crise. Precisamos identificar os problemas e encontrar soluções. Chegou a hora de olhar para frente. Vamos mudar as velhas práticas com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Justiça Eleitoral. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Tem música. Música! Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia 97. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Sou o delegado Olim, deputado estadual. Em São Paulo avançamos na luta contra os pichadores que emporcalham a cidade. Queremos que o combate a esses marginais chegue em todas as cidades do nosso estado. Nosso lema é tolerância zero com os bandidos que picham nossas cidades. Cidade limpa é cidade sem pichação. Chegou a hora de olhar para frente. Precisamos mudar as velhas práticas, com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Vem aí a Festa Junina do Energia na Veia 2017. Vai, vai, vai. 24 de junho. No Estância Alto da Serra. Energia 97. Energia 97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. E aí está dança. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Olá aí, São Paulo, ótima noite de quarta-feira pra você ligado aqui na Energia 97. Começando mais um Night Sessions, um fino da House Music. O preview que vai bombar nas principais festas. Night Sessions começando bem com o André Ponciano, então sobe o som, tá no ar, hein? O fino da House Music. House Music. Night Sessions. Sweet, sweet sweet, sweet love. Tell me what's the deal, girl? Been peeping for a minute. Now I wanna come and get with you. I got a feel, girl, that this is something special. And we were meant to fall in love. Now tell me where you wanna go. And tell me what you'd like to know. Girl, you're so amazing. You drive me crazy. Can't believe what I see. Think this is me. Tell me how it feels, girl, when I lay right down beside you. And gently we begin to touch. Oh yeah, it's real, girl. I promise not to leave you. Take you to the top of the world. I just want you to let it all go. Don't worry, girl, I'll be here for a show. Take the vow to love you. Yep, that's what I'll do. Girl, you know I want you. Girl, I like the way you make me feel. This loving that I have, girl, is for real. Don't worry, girl, I promise I'll be here. Let's show me that you with it, girl. Need me, I'm here, girl. This feeling that I'm feeling, got two people falling for you. Now tell me where you wanna go, and tell me what you like to know. Girl, you're so amazing, you drive me crazy. Can't believe what I see, think this was meant to be, yeah. Tell me how it feels, girl, when I lay right down beside you and gently we begin to touch. Oh yeah, it's real, girl, I promise not to leave you, take you to the top of the world. I just want you to let it all go. Don't worry, girl, I'll be here for a show. Take the vow to love you, yeah, that's what I'll do. Enough. Ooh, it's a shame. We'll be right back.